O elemental de sangue. É, exato. Bom, uma menstruação gigante. Tá evoluindo, né? Pelo menos não cocô mais. Depois dessa, não, dessa não, campanha no inferno, aí eu já devo ter perdido uns níveis de sanidade na vida real, fodido já. O que você achou da imagem que eu te mandei? Acertei ele? Ah, eu prefiro nem comentar, velho. É aquela imagem do legal, de. Porra de legal. E minha ficha está roxa. Acorda assim. É, nós temos um problema de espaço aqui, galera. Dá essas coisas aqui, ó. Infelizmente a minha mesa não é tão grande quanto a do Jeff. Ficha do Ariel. Então nós vamos ter que. Ó, a aqui tá. É que o mapa é grande também. Lembra a lista de magias? Tá tudo aqui dentro. Aqui também tem ficha sobressalente. Enfim, tem um monte de coisinha aqui que é recurso para jogadores que estão nessa pastinha agora. E aqui os livrinhos que eu trouxe só para quem quiser dar uma folhada, que vocês nunca viram isso, porque eu já tava no Roll20. Aqui tem. Leia sem que os outros vejam. Seguiu. Bom, sejam bem-vindos novamente ao Sol na Cara a mais um episódio de Critical Role. Não é Critical Role. Bom estar de volta. Dá até um friozinho na barriga. Tô meio perdido aqui. Porque agora você não pode mais roubar, né? A gente vai ter. É porque a minha veio de 15. Tipo, no Roll20 eu clicar, vocês viam, tá? Isso aqui que são as magias, habilidades. Louca. Eu sou muito possível. Eu já fiz a minha escondida do pessoal da mesa. Mas eu nunca fiz isso. Que dó. Eu já fiz. Uso magia. Tá vendo? Quantos mil graus usando magia que não fosse ruim? É, você apoia ainda esse tipo de atitude. Não, não apoio não. Errado é você, claro que sim. Não apoio não, não incentivo não. Que isso? Ladrona. Ladrona. Não, bom, caiu no lago de sangue já. Última sessão, você não tava. Não, aconteceu. Né? Na última sessão, vocês tinham parado no meio das tripas do diabo, certo? Que era um intestinão gigante, cheio de ácido corroendo vocês. E na hora que batia no negócio, que cortava o negócio, tremia tudo, chacoalhava. Onde relava em vocês, caiu uma gosma, banhava vocês com aquela gosma. E aquela gosma, ela era corrosiva e tinha uma propriedade que vocês vieram descobrir, uma propriedade muito estranha, porque ela digeria vocês instantaneamente e transformava vocês instantaneamente em cocô. Eu queria ter uma gosma dessa no meu estômago. Vocês ficaram tentando descobrir qual era a natureza daquele local onde vocês estavam, né? Se era afinal de contas, Neron, ele era um deus, ou se ele estava usando o poder de runas para criar aquilo, né? Lembra que na sessão anterior o Grell tinha usado a espada de Glória dele para abrir um rasgo nessa tripa onde você estava, e aí vocês viram além dela que tinha uma muralha de energia, e além dessa muralha de energia vocês detectaram que estava no plano astral, né? Então toda essa tripa ela estava envolta numa muralha de energia circular, num tubo de energia, né? E isso aí de alguma forma estava boiando no plano astral ou conectado no plano astral, isso vocês acabaram não conseguindo determinar com precisão. Enquanto vocês tentavam fazer isso, vocês foram atacados por aquelas criaturas, que nada mais era do que umas bolas, aparentemente de carne, com algumas proteínas spike, né, e começaram a atacar vocês, células gigantes, né, e cada ataque delas era um ataque corrosivo que suprimia os poderes que vocês têm de imunidade, de resistência, suplantava até poder de runas, e conseguia ferir vocês, e eles também secretavam aquele muco ultra digestivo. E aí durante esse combate vocês foram um a um foram tombando, né? Primeiro acho que foi a Toff, né? Ou a Lisbeth, uma das duas. Que virou cocô foi o Chaves. Não, ele foi depois, ele foi o último dos três. Ah, é que ele tinha virado uma vez antes. Ele, né, foi uma sessão antes que ele rolou um teste e eu vi que era o teste errado. Não era nem pra ter virado naquela sessão. Foi eu primeiro, então. Foi a Toff primeiro. A Toff foi atacada pelas criaturas, ela virou um monte de fezes. Um três, acho que de fezes. Né? A Lisbeth foi defender ela, também aconteceu a mesma coisa. E aí o Celerim pegou e chutou a Toff pra frente, chutou a merda. Eu esqueci de falar que era cocô mole, mas tudo bem. Ah, quem ia se ferrar era ela. Você voltou faltando um braço. Seu braço tá grudado na perna dele. Já tem um olho mesmo. Se transformou em fezes, o Celerim chutou todo mundo, né? E aquelas criaturas, aqueles linfócitos, eu chamei assim, né? Vindo na direção de vocês, o Celerim fez uma muralha de vento, um cone de vento pra afastar eles. Ou seja, jogou merda no ventilador. Jogou merda no ventilador, literalmente. Começou a mandar a merda pra frente, né? E notou que já tinha um movimento natural da merda indo numa direção X lá. Né? E o Celerin começou a mandar todo mundo pra aquela direção. Em seguida, o Murren, ele foi cercado por um monte daquelas criaturas. Não teve como resistir, virou um montinho de bosta também. Caramba. O Briel, por não virar um montinho de bosta, virou um monte de folha. Resolve? Não, na verdade, não. Na verdade, aquelas alfaces que você não digere bem. Não sei, no virou os milho no meio das merdas. Virou os milho. Bom, enfim, parte do grupo se transformou naquela coisa grotesca. O Celerin foi empurrando com o vento e com os bicudos dele, né? O Celerin tinha tentado... Visibilidade. Invisibilidade não deu certo. Eles tinham um tremor senso. Se disfarçou também, né? Do que você tinha se disfarçado? De zumbi, é. Pra ver, morto não vai ser afetado por eles, né? Não deu certo. Detectou portal, que tinha um portal à frente pra onde tava mandando todo mundo. E aí, por fim, né, depois que todo mundo virou cocô e o Celerin afastou todo mundo das criaturas, aí a Ciere tentou um outro disfarce, só que ela virou um linfócito. Envolveu o Celerin no disfarce dela, e os dois passaram impunes pelas criaturas, e vocês chegaram até a saída. A saída, um esfíncter gigante. Então não foi difícil de sair? Então não foi difícil de sair, porque eu tinha colocado duas condições pra sair, né? Ou ser cocô? Outro não, primeiro era merda. Forçar a saída ali de alguma forma, e a segunda era causar dano. E aí o Celerin pensou, se eles foram transformados por metamorfose, se eu zerar a vida deles, já que um cocô tem um só de vida, talvez... Toda vez que você faz cocô na dano, já é só por... Quando, quando come pimenta, é o que o Celerin fez. Né? E aí o que o Celerin fez? Ah, vou matar os cocô e eles vão voltar a ser o que eles eram. Bola de fogo. A bola fez assim, ó. Chegou a pimenta. Uhum. Chegou a pimenta, explodiu aquela bola de fogo. O esfíncter ele se abriu, a tripa se contorceu toda, esmagou vocês e cuspiu vocês pra fora. Vocês começaram a despencar então numa velocidade altíssima e que vocês estão. Que você tinha hemorroida, porque a gente caiu de bagulho de sangue. Ele tá uma hemorroida da brava. É isso aí, hemorroida brava. Vocês despencaram, vocês estão despencando, aliás, em altíssima velocidade. Eu vou pedir para vocês rolarem um teste já, para ver quem cai no lago e quem não cai no lago. E abaixo de vocês, o que vocês veem é o seguinte: é um lago de sangue borbulhante, imenso. Tá? Ele deve ter. Isso aqui tudo. E muito mais. Muito mais. A mesa lá. Ele tem aí por volta de uns 5. Não achei, eu acho que não tá aí. Eu pego uns negocinhos pra cenar. Ah, realmente não tá aí, tá naquela caixinha pequenininha. Bem lembrado, é uma coisa que eu preciso. Eu sou o álcool gel. Trazer, eu sou o álcool gel. Caralho, você cresceu e foi. Não, esse aí é o monstro. Não, esse queria aqui, ó. Bola de fogo. Ah, pera aí, esse é a Toff. Esse é a Toff. É, só tem um olho mesmo? Que saudade do meu dadinho redondo. Caralho, dadinho redondo. Tô. Agora deu 6, quando eu rolo pra carregar sopro não dá 6. Um dado sem lados é muito estranho. Profeta. É, tem dois lados, né? É esquisito. É que esse dado é de geometria não euclidiana. Os lados estão por dentro. É um dado gordinho. Um dado gordinho. É lá, né? É tipo carro com alergia. Aqui, o Ariel. Eu pareço um mago. Eu sou bruxão, que é top. Não tem miniatura na caixa? Não tem. Nenhuma? Nenhuma. Eu posso ser o Kurama. Eu posso. Não, tem uns cavalinhos, tem uns cavalinhos ali, não, tem dado de monte aqui. Não, sou bruxão, vai tomar no cu. Ó, tem umas coisinhas aqui, ó, esquisitinho, ó. Tem basezinha de miniatura. Tem trenas. Ai, já derrubei o meu. Pronto, fico em pé. Achei meu shark, ó, sou bruxão. Eu sou arqueiro aqui, ó. Joga o Kurama aqui, amor. Alguém vai ser esse bicho aqui. Pera aí. Então, você pode ser o Kurama. Tá, você pode ser o Nível. Não sei se aqui mesmo. Mas põe nessa base. Você pode ser o Golimar. Golimar. E você o Paz da Amendoim. bruxão. O Dinho podia jogar um RPG de cavalo, né? Podia. Que porra é essa? My Little Pony Simulator? Ai, tem um RPG de My Little Pony. Tem. Meu Deus do céu. Caralho. E a Camila Gamina que foi jogar RPG outro dia, não sei com ela com quem. Mestrando, tem que ser com ela. Ela mestrando, aí a gente vai. E aí perguntaram, bom, gente, a gente vai jogar RPG do quê? E aí ela virou e falou, e se todo mundo fosse Sailor Moon? Pronto. Bom, o panorama é o seguinte, vocês estão despencando em alta velocidade, rodopiando, vento na cara, cheiro de merda, ácido, né? Vocês olham pra baixo e vem se aproximando em velocidade burlesca aquele lago gigante, tem uns 5 km de extensão aproximadamente, um lagão, né? Tipo bro, assim. É um lago. Só que de sangue, cocô e cadáveres, né? Sim, quando o Silêncio explodiu a bola de fogo, né? Muitas outras merdas estavam acumuladas lá, se revelaram como cadáveres, pessoas que morreram ali. Sério, dá pra pegar o item de alguém? É isso, a primeira coisa que você pensa. Caiu do lado de sangue. Ai, ai, ai. Até dá. Ah, vou pegar então. Até dá. Prioridades. Pariu. Eu trouxe o compêndio de itens mágicos, trouxe, tá aqui, né? Que bom. Sabia que eu ia precisar. E se vocês estão rodopiando, caindo, vê aquele lago gigante ali, né? E aí vocês olham ao redor assim, e vocês veem uma vastidão árida. É como se vocês estivessem rodeados por um deserto de areias brancas, como se fosse um deserto de sal, ou de fuligem, de cinzas. Uhum. Tá? É uma vastidão árida. Em alguns momentos, vocês têm a impressão de que vocês não conseguem enxergar nesse deserto, nessa vastidão, solo. É como se essa poeira ela estivesse meio que flutuando. Porque vocês olham assim, meia distância, assim, olham 1 km ali pra frente, e aí você vê que tem aquele areião nivelado, né? Mas de repente você vê que parece que é lá na frente é como se fosse translúcido, como se os grãos estivessem separados e você enxergasse além. É como se fosse um... A terra é plana. Não, como se fosse uma fina camada de poeira ali e não exatamente um chão propriamente dito. Tá? Essa é a impressão que vocês têm. Saturno, que é assim, né? É, os anéis de Saturno. Saturno, que é assim. Os anéis de Saturno. Não, mas o planeta mesmo, que eles são os gasosos lá. É, os gigantes gasosos. Dá a impressão de ter bagulho sólido, mas não, na verdade é uma amontoada que você imagina que seja. Tipo isso. Né? Então vocês olham esse panorama estranho, né? E aí vocês vêm à frente, né? Vocês estão rodopiando, vocês olham, focam assim numa direção. Né, que vocês convencionam como a frente, porque é o objetivo de vocês, para onde vocês estão rumando, e o que vocês veem é um imenso crânio. É um crânio maior do que a Arena Imperial de Valcária. Talvez maior do que a própria estátua de Valcária. Esse crânio, ele tá. A parte do queixo dele tá enterrada ali naquela poeira estéreo, certo? E é um crânio que tem chifres. É o crânio de um demônio. Sabe que me lembra isso aí? A abertura do Golden Axe. Golden Axe que tem? Você lembra? Tem RPG do Golden Axe? Lembro, mas eu não lembro se tinha isso lá. Se eu não me engano, o fundo é um crânio assim. É? Do Golden Axe, se eu não me engano. Eu não lembro disso aí, não. Posso estar enganado. Talvez seja só um esqueleto normal, um crânio normal. Mas alguma coisa assim me remete a isso. Bom, mas enfim. Tem esse crânio gigante que tá ali cravado naquela poeira bizarra. E vocês veem que assim, na frente desse crânio tem uma escada que ela tá meio que esculpida no próprio crânio, criada por algum outro tipo de material, uma pedra cinzenta, certo? E tem uma escadaria que sai da beira do lago, da margem do lago, e sobe até mais ou menos a altura do que seria a testa desse crânio de diabo, tá? Onde vocês veem que tem uma porta esculpida ali, entalhada. No alto dessa escadaria, lá naquela porta, conforme vocês vão despencando, a Toff, né, que percebeu, olha lá, aponta, o que é aquilo? Na verdade, não. Eu só percebi que existem seres ali, mas você falou que era visual. Eu falei, então eu não vejo nada. Ah, tá, ok. Você falou que era visual. É, despencando, tem alguma coisa ali. Né, todo mundo olha e vocês veem que tem uma criatura. Apoiada assim com a mão no que seria o corrimão da escada, que é uma estrutura que tem uns 50 centímetros mais ou menos de largura. Cara, no inferno tem corrimão, no Star Wars não tem. Exato. Exato. Por isso que os caras de Star Wars, quando morrem, vão pro inferno, pra prender. Tem uma criatura. No sangue tem corrimão, cara. Tem uma criatura que tá com o pé apoiado no corrimão, um pé apoiado assim numa mão, o braço apoiado no joelho, né, na coxa, e olhando para vocês à distância. É uma criatura bizarra. Ela não é nada além do que uma esfera de carne, vocês imaginam, rosácea, que tem braços e pernas, mas não tem um tronco. Só tem a cabeça, uma cabeça gigante, uma cabeça de 1 metro, 1,20 m aproximadamente. Senhor cabeça de batata. Tipo senhor cabeça de batata, não, com membros, com braços e pernas. E vocês olham para essa criatura, ela tem um nariz protuberante, né? Uma boca com lábios grossos ali. E as cavidades oculares não possuem olhos. Como se fosse um crânio também. Só que vocês notam, de longe, conforme vocês vão despencando, vocês veem que a criatura lá muda a posição dela. Quer dizer, tá vivo. Ou pelo menos animado aquele ser. Se mexe. Aquele tá ser vivo bizarro. Outros 500. Vivo são outros 500, mas tá pelo menos se mexendo. Né? Essa criatura tá fitando vocês à distância conforme vocês vão despencando em direção àquele lago. E quando vocês se aproximam da superfície daquele lago, eis que se ergue da superfície daquele lago, das profundezas daquele lago de sangue, se ergue uma criatura imensa, colossal, formada do próprio sangue que compõe aquele lago. Uma coisa é fato. Um elemental de sangue gigantesco. Nem nós, já. Não, é isso. Esse bicho aí, o Berrerice, ele já tava esperando nós. É. Sim. Você acha que o Neron não sabe o que a gente tá passando? Acho que sabe. Ele já falou que ele tá passeando por aqui. É. Ele tá só esperando a presença de vocês, né? E o bichinho tá lá. Quantos vão conseguir passar? E o Berrerite tá lá só pra perguntar pra vocês se vocês têm hora marcada. Esse Berrerite aí é aquela carinha da piada que você conta, que era só uma cabeça? Os é tipo isso, né? É muito isso. Eu vou mostrar a imagem dele pra vocês. Vou matar aranha. Vou matar aranha. Vou matar aranha. Ué, abre o Trello aí, filho. Vou mostrar a imagem dele pra vocês. Berrerito. Vamos cortar essa luz um dia só pra ver quanto tempo é por dentro. Monstros. Eu tenho muita curiosidade de saber como que ele se o Jeff tivesse outro, até rolava. É, vamos arranjar outro pra abrir o outro. Onde você arrumou esse dado, amor? Que dado? Esse redondinho. Isso aí eu ganhei da Gabi. Como será que ele funciona por dentro? Não sei. As faces dele estão por dentro, entendeu? E ele tem uma bolinha que forma peso. É uma bolinha bem pesadinha, pelo visto. É uma bolinha pesadinha. Essa é uma bolinha de chumbo. Ué, cadê o negócio? Tem bolinha. Vai estar no capítulo Neron. Parece que tem faces mesmo. Sim, mas nossa, será que funciona bem? Sim, tem faces lá por dentro. Funciona bem, né, o bagulho? Funciona. Mais ou menos. Nossa, essa criatura que tá fitando vocês lá no alto da escadaria. Acho que eu já vi no Mario. Mas tem várias, Mario. Ninguém vai perguntar? E dentro do lago surge este ser. Puta que gostoso. Que da hora. Tava com ar. E ataca vocês com. Pegando vocês surpresos. Ataca porra nenhuma. Lógico que espera, né? Espera tudo. Ninguém aqui fica surpreso. Ladeando a escada. Lá na extremidade do lago, mano. Na margem do lago. Ladeando a escada que sobe pro palácio crânio. Existem duas árvores bizarras. Uma é essa daqui. Qual que é? Ela exibe. A árvore? A árvore. Exibe diversos rostos contorcidos, deformados, cheios, sim, né? Cheios de presas pontiagudas. Legal. E a outra acrescenta línguas nas bocas. Uma é X9, outra não. É. Então tem essas duas coisinhas singelas que elas ladeiam a escada que conduz até o interior do palácio, cuja entrada fica lá na festa. Bom, antes a gente tem que ver se a gente vai continuar caindo ou não, né? Ou seja, a gente, tipo assim, a gente tá caindo, a gente tá a maioria que tem boa, né? Acredito eu. É o que eu tava pensando aqui. Sim, comigo. Exato. Então vamos lá. Só que assim, a gente já se destransforma. Sim, gente, todo mundo não são mais cocô. Não são mais cocô. É, vocês se destransformam antes. Né? Vocês acordam, né? Todo mundo chama os caras ali cheio de fogo e de repente o negócio fecha ao redor de vocês. Vocês sentem aquela pressão. Como vocês vão tentar resistir? Vocês sentem uma pressão jogando vocês pra fora. E aí vocês começam a despencar e rodopiar. Tá, todo mundo vai jogar pra mim. Tá, agora que você vai pra cima, você vai a mão fazendo assim. Teste de reação. Tem isso aqui na ficha, não. É embaixo da vontade. Destreza, imagino. Ah, lógica de deveria ser um teste de reflexo, né? Tem reflexo, mas não temos teste de reflexo. É junto da fortitude. Eu acho talvez mais próximo do que acrobacia. É isso aí, junto da fortitude. Acrobacia, acrobacia, né, vontade já. Também. Acrobacia. Se mexer ele caindo. Eu acho que é um insight, hein? Tá, não, eu acho porra, que... Porra, insight, você sabe que já tá caindo. Ih, tô caindo! É um insight, tipo assim, mano do céu! Não, ah, caralho, não tenho que voar! Tenho que voar! Não é automático, não é a nossa automático. Forma de... de locomoção primária. Eu pulo daqui, pra mim é automático, eu tô caindo. Pula minha casa, mano. O tempo que você cair no chão, você não vai dar tempo de pensar. Tipo assim, nossa, eu preciso bater asa. Não, você já vai bater asa. É natural, filha, pra mim. E vou ser sincero, se você pudesse voar, você andaria em algum lugar? Eu não dava nem pra ir pro banheiro. Tomar no cu. E eu voando pra todo canto. A única coisa que eu ia fazer se eu voar, você ia pegar uma pomba, velho. Mas dá uma cagada na cabeça, velho. Filha da puta, velho. Só que ódio, velho. Não. Desgraça. Mas voando? Hã? Voando? Não, ia voar, colocar ela embaixo do meu rabo e cagar nela inteira. Imagina, tem que ser uma gorda, que senão vai acertar e matar. Em quem que você ia cagar? Numa pomba. Uma pomba. É, tá gravando você. Essa porra aí já ou não? Tá. Estamos em bistério hoje. Você começou a querer aquele de cocô sendo um cu. É. Não foi longe. Eu só quis tornar, jogar pro uma piada que sempre surgia no off, né? Acabava no cu e na merda, sessão passada acabou no cu e na merda. É. Literalmente. Bom, vocês vão jogar então. Vai ser um teste de resistência de destreza. Tá. Dificuldade 45. É um saving throw. Eita, desgraça! 45? 45. Vocês estão. Milares, milares despencando. Mas nós é burro? Hã? Segundo dia, nós é burro se a gente não voar. É, então, tipo assim, a coisa mais óbvia é a gente tá caindo, vamos voar. É pra quem tem a. Então, esse teste é justamente pra ver se vocês conseguem reagir a tempo de cair ou não do lago. Eu não sei vocês, mas. Tá. Eu não passo, né? Eu também não passo, não, velho. Ninguém, eu não tenho por destreza. E eu jurava que minha destreza era alta. Ninguém que passa. Eu jurava que minha destreza era alta. Eu nem sempre foi destreza ainda, mano. Por que você tem 10 de destreza só? Eu tenho 30 de destreza. Ah, bom. Eu não tenho esse nível de bônus, destreza, mano. Se tirar um 20 10, natural. 20. Tenho 20. Não, se tirar um 20 natural. Ah, para de graça e rola aí logo. Você tem a aura da. Bom, eu tenho que marcar a aura da destreza. Não dá. A hora da Lisbeth tá marcada aqui, tá ligada. Ó, não esquece, não esquece que todo mundo tem mais 4 de bônus meu, viu? Não era 5? É 5 ou 4? Deixa eu ver aqui. É então, agora temos um sonho. Agora temos um sonho. Agora temos um sonho. Então, se você tirar. Eu e você tirar 20, a gente passa. É. Tem lá no 20, é, você não tem mais. A gente não tá, vocês estão sem aura. Eu vou usar o meu aqui. E passei. Tirou 20? Oi! 19. Acho improvável. Nunca mais você me devolveu. Eu nunca peguei? Você nem acredita. Não! Eu tenho... Está sendo gravado. Ó. Aí, mulher. Ó, 20, ó. Se liga no rachixe. Eu tirei 2, mano. Se liga no rachixe, malandro. Ô, filha da égua. Uau, por um! Mano, eu nem vou jogar, velho. Mano, eu tenho 4. Falhou. Olha. Não, falhei o caralho. Adicionou um D6. Não, não vou usar agora, não. Não, você jogou tudo, você não vai jogar. Nem que eu tire 20, eu passo. Se eu tivesse usando a hora da Lisbeth, eu passaria. Bom, mas 18, eu não com 13, 31, mais um 11, 44, e mais a Lisbeth, passei. E mais seu cajado também. Eu falei. Esse cajado. Tá, quem cai? Eu e o Champs. E a Tamiris, não sei. E a Tamiris tá fazendo as contas. A Tamiris já tirou 2, né? Eu tenho que comprar aquela calculadora com prancheta. Nossa, eu fui ver o preço da calculadora com prancheta. Achei que fosse tipo uns 10 conto, né? Porque tem no 1,99. Não, mó caro. 100 conto. Calculadora é caro, vi. Por causa de uma calculadorinha de merda. Uma coceira. Calculadora de padaria. Vai, o Pissoca passou, ele reagiu, botou aí pra voar. Pronto. Work. Se transformou no dragão e catou nós. É. Não, mano. Sim, caindo lá. Você não, cacete. Primeiro que eu já não posso cair, eu tenho queda suave. Hein? Eu tudo. Olha a Nazaré resolvendo as equações. Não, mas você tem queda suave e usar asa é a mesma coisa? Não, porque se eu vou queda suave, você despeita devagarzinho. Mas eu acho que eu falhei. Falhou, Cira? Eu acho que se você conseguir usar asa, você consegue usar queda suave, mano. Não, mas exatamente. Eu acho que eu vou usar aqui. Não, mas. Mas eu tenho, então se você conseguir usar queda suave. Eu passei e eu tenho queda suave. É 5 pessoas. A queda suave já tá ativada automaticamente? É uma magia de reação. É o react. Tá, magia de reação. A minha eu precisava ver no monge. O monge ele tem naturalmente queda suave. Não sei se ele, tipo, se ele não pode sofrer queda ou se ele tem que ativar. É muito jejum, né? Você fica... Deixa eu ver se eu tenho, mas se o Brad um passou e ele usar queda suave, ele pode catar 5, né? Então, todos os seus poderes estão aí naquela listinha bonitinha, né? Caramba. Ah, tá aqui, ó. Corpo vazio. É, muito jejum, né? Corpo vazio. Não, não é isso, não. Não é nada a ver isso. Isso daí é pra cabeça. Slow fall. Slow fall. Pode usar a sua reação quando cai pra reduzir. A reação. Pra reduzir o dano. O dano. Uma quantidade igual a 5 vezes o seu nível de monge. Tá. É o react. Pra cada act tem a react. Beleza. Ok. Então falharam, ninguém caiu, é isso? Não, eu caí, o chefe caiu e a Tamiris caiu. O Pissoca passou e o Ariel passou. Tá. Então tem mais 2. Não, tem mais 3. Vocês, Lisbeth, tem mais 2. A Lisbeth com certeza falha. Tem não, a Lisbeth cai junto. Não, tô falando pro alvo da minha magia. Na verdade é 1, 2, 3, 4, 5. Dá certinho. Sim. Sim. O Pocoyó avua. Pocoyó avua. Tem mais quem? Tem uma Quirk. Que avua também. Puta da galera, velho. Parece que é Monster Rancher essa porra já, né, velho? O que ele dá de presente pra todo mundo que avua e foda-se. As criaturas que estão ali. Se cair no lago, caiu. É, o Quirk tá em casa, então. Usei a magia aqui enquanto o Quirk tá em casa. O Quirk tá em casa. Eu não sabia que ele é do reino do cocô, não. O Quirk é do reino do cocô. Amor, mas e aí? Eu posso catar os itens? Puta que pariu. Você tá caindo, arrombado. Não mais, o Brad me segurou. Mas... eu não tô caindo, então eu tô de você boa. Você fica indo devagarzinho, você vai fazendo assim, mas os corpos estão caindo com tudo. É o corpo. Aí tá. eu uso a... ela é um pelúcio, tenho certeza. Eu tenho certeza que é um pelúcio. Puta que pariu, é um pelúcio. É gente de pelúcio, tá caindo, tentando pegar as coisas. Eu tô assim, ó, tô de boa, porque eu tenho que dar suave, não sei como é que funciona. Vai onde seja, filho, se transforma num polvo, num... como é que chama? Aquilo que tem mais pata. Centopeia. A Lula. Centopeia. Centopeia tem mais pata. É o Octopus. É, Octopus. Eu tô pensando em Octopus. É, exato. Ela tem 6. Então se transforma em um. Entrou no povo gigante. Centopeia, centopeia. Mas aí são 100 moedas de ouro, né? Você pega. Aí faz crescer. Centopeia crescer faz um centopeia gigante, meu filho. Como vinha, você topa, né? Como vinha. Esse desenho antigo. Tá vendo? Vai, idiota. Junta todo mundo de novo. Vai. Você falou, não vi, você que imaginei. Eu me lembro assim, tô pegando Minority Report. Nossa senhora. E aí, rola? Não, não rola. Por quê? Não rola. Eles despencam no lago. Porque eles são mais rápidos que a gente. Até você ter pensado, já foi. Para de querer pilhar os corpos. Vocês estão rodando e vendo detalhe pra lá e pra cá e os corpos estão caindo, né? Eu não tô preocupado com nada. Só querem chegar no lago. No lago onde a gente não quer chegar. É. Exato. Fique claro. Exato. A não ser que você, tipo, eu me solta aí, eu quero os itens. Aí beleza, aí foda-se. Aí você cai junto com os caras e cata. Mas eu ia pegar com o vento, eu não ia pegar com a mão. Não sou idiota também, né? É. Sabe nadar? Sei. Tá, ok. Você vai jogar um D10. Tá? Você faz o seu vento, tá? E o resultado do seu D10. Vai ser a quantidade de corpos que você consegue suspender acima da superfície do lago. Faz um D6. Você aqui, ó. Nossa, porra. D10 foi um generoso, hein? Foi, você viu? Por isso que eu nem questionei, Bredão. Eu falo assim, tá com D2 aí. 4. Justo. Você cai 10 histórias nisso aí? É, 10 histórias. Aí eu me paro 36 corpos. Jogando D10. Tá, ok. Celerim, então você consegue voar. Griel, você consegue voar também. E assim, não é simplesmente conseguir voar. É conseguir voar antes de cair no lago e na direção correta. Né? Naquele movimento rodopiante que vocês estão, vocês têm que conseguir identificar para onde que é para cima, para onde que é para baixo, né? Antes de despencar no lago. Vocês dois conseguem fazer isso. Tá? Ficam flutuando. Você vê todo mundo despencando a cera, fazendo vento para segurar os cadáveres. E aí você... usa sua magia. Cadáveres e faz não, com que... os itens. É, os itens. Os itens. Faz com que eles flutuem e vai despencando devagarinho. Certo? Vocês vão despencando devagar e aquela criatura imensa, ela emerge das profundezas do lago. Pra cima. Tá na queda suave, né? Tá nadando contra o vento. Aquela criatura imensa emerge do lago e ataca vocês. Cadê? Tem um kisuke de morango pra atacar aí dentro, né? Tá com kisuke aí. Eu vou só esvaziar um pouquinho o monstro e já devolvo. Não, pode tirar o monstro. Porque eu ia tomar bem na hora que você arrancou. Esse pode é o monstro. Põe outra coisa, relaxa. Esvaziar o monstro. Não, pronto, foi o álcool gel. Pronto, esse é o monstro. Ok. Quer ver o ataque dele? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Cuspiu. Eu não faço vontade, gente. Sinto muito. Eu não faço vontade. Eu aperto isso aí toda hora. Vamos ginizar o dadinho. Estamos pegando os dois dadinhos. Deixa eu ginizar. Ok. Iniciativa, Guilherme? O monstro sobe, não, ele vai dar um ataque, hein? Elas são preparadas. Vai fazer um ataque contra vocês e a gente joga nessa. Peraí, estão preparados? Quando os cocô cair, eu vou pegar eles. Mas vão ver! Filha da puta, mano! Não, não, parada, tipo assim, pô, os caras foram passados. Sabe o que é pior? Provavelmente compraram o jantar do cara. Se pai ainda vai ser. É isso aí, porque tinha estilo dele. É aquele filme que a gente viu ontem, Ziggurate. Sim. É o bichinho do Ziggurate esse daí. É que nós saímos do intestino desse elemental. Vou pegar esses cocô todos. Meu jantar saiu da de mim. Eu fiquei imaginando esse elemental lá dentro, lá da água, lá, olhando o bagulho. Olha lá, ó. Tá passando. Tá quase. Deixa eu só lembrar aqui. Tá piscando, tá piscando agora. Piscando agora. Será que explodiu o seu peidinho? Agora presta atenção em uma coisa. Se o peidinho é um aperitivo, né? Se alguma hora acontece alguma mudança no ambiente ali. Mudança no ambiente? É. Sabe essas partes que são, o terreno é dessa maneira? Se tiver alguma alteração, eu quero estar prestando atenção. Tá, ok. Se eu tô prestando atenção, aí eu tenho uma ação preparada. Okay. Bom, a criatura ela emerge. É, tem constituição humanoide. Uhum. Ela tem braços imensos, tá? Okay. Os braços são tamanho de navios, tá? E vai com aquele bração e caceta vocês. Ô, Fiz, né, enfrentou um celestial de 300 quilômetros. Você acha que eu tenho medo dessa bosta, desse negócio aí? Que nem some do é. Ah, te tomou. É, vai bater e vai atravessar vocês. Porra, rapaz. Se você me lembrar que o Celestial currou a gente, né? Mas tudo bem. Currou? Currou, você tá. Vocês estão tudo pertinho, né? Não. A gente tá bem disperso, ó. Não, se não tá informação correta. Tem uma coisa que não, tá, que não é direcionada, é a direção que o bagulho tá, cadê? Depende de como tá o cocô. Se for um cocôzinho sólido retinho, beleza. Agora se for uma dor de barriga, filho. Como é que tá a mira? Olha, eu acho que foi uma dor de barriga, porque tá com diarreia, né? Por causa da bola de fogo. Foi da bola de fogo, então. A pimentinha, né? É tipo quando você dá aquela chapiscada no selite, né? É. Ok, vocês estão dispersos, viu? Muito bom. Eu saio com o peido junto. Você ele vai pegar dois ou três no máximo. Cagou. Vamos ver quem que o bicho vai bater. Vai bater no cor de rosinha e no cavalinho marrom. Cordeira rosinha, cordeira rosinha. Bom, eu sou daltônico, mas eu sou rosinha. Bruxão, sou eu. 5, 6, joga um D6. Bruxão. Bruxão. Foi o que eu achei ali. Bruxão. Mas no bruxão e no golimar. Pode vir. Joga dois D6 aí. Não joga 2d6 nada. Opa. Ó, carregou. Desvantagem e porcentagem, por favor. Não esquece. Ah, sim. Quantos por cento eu tenho? 50. Aí você escolhe pra cima ou pra baixo. Tenho 50% de chance de falha. Então 0 a 50 eu falho. Sempre assim. Ou seja, 64. Agora é desvantagem. Não, 0,6. Tá, consegue atacar. Eu vi um 9 ali. É um 9. Eu li na tua cabeça, é um 9. É, 94. É. Então eu te acertei. Fudeu. Não, mas você rolou o ataque agora. Você jogou o ataque. Mas se você sacar. Agora é desvantagem. Se fosse agora você rolou o ataque. Com desvantagem? Sim, 50%. É que na TPS 06. Ah, então tá. Então vamos lá. 06 ou não? É. Ele tem só mais 36. Nossa, mas aí você pegou um dado transparente também. Puta, me fudeu. Continuou no Roll 20, né? Pegou o dado preto lá. 5 foi. Foi um dado. Mas vou gastar um ponto heróico e vou rerolar. O quê? Acender a luz? É, acender a luz. Na hora já. O dadinho me fudeu. Quer que eu acendo? Fala onde que é? É lá perto da entrada, de tem dois interruptores. Opa, rapaz. É o de cima e o de baixo. Eu, pode acender os dois. Um acender ali atrás. Ele é forte, hein? Iluminou tudo agora. Errou, caralho, 16. É desvantagem. 15. Ah, então 2 agora. 2. Então deu a 37. Viu por que eu falei que o Jeff roubava no Roll 20? É você, né? Isso. É o Bissoca. Então, o Limar. Mais 35. Se você tirar 19, você erra. Pancadinha. Exatamente. Se tirar 19, você erra. 17. Por que você tá jogando com desvantagem? É, não é desvantagem, né? Não, é normal. Sabe? Vou pegar o 17, foda-se. Errou. Só acerta com 20 a gente aqui. Na verdade, o Pissoca ele é vou gastar outro ponto heróico. Só acerta com crítico? Só. Isso aí, gasta 2 pontos heróicos. Você precisa de 45 de bônus pra acertar. Demorou. E ainda assim acertava só com 20. Nossa, que filha da puta. A gente ultimamente aqui tudo agora é só com crítico. Eu fiquei com invejinha desse dado aí, hein? Por quê? Vou pegar o meu também. Nojento. Hoje é a estreia da tormenta. Não, o seu com 13 acerta, né? Então, cocô tormentoso assim. Bom, um cocô tormentoso. Interessante. Mano, com 11 ele me acerta. Não, então o dia é 13, né? Tem 48, é 35 de bônus. 35 de bônus. Com 13 ele me acerta. Certo, ele não acerta vocês. Aqueles braços gigantescos vão na direção de vocês. Se ele desvia pra trás, move um pouquinho a magia de queda suave, né? A Toph também esquiva e passa ali próximo de vocês sem atingir vocês. O que tá acontecendo aqui? Ele vira e vai indo na direção de vocês com tudo. Pronto pra continuar atacando. Aí sim vocês podem rolar a iniciativa. Calma aí. Cliquei na miniatura aqui. Verdade. Vamos selecionar a cor do dado. Peraí. 46. Opa. Selecionar a cor do dado. 30. 34. Eu não lembro se eu tava em forma de lobo ou não. De quem que esse enfiado esquentando aqui, gente? Você converteu e voltou no lobo. Não, não, não. Você saiu. Eu acho que ele serve pra todo mundo. Ou põe na geladeira ou abre, né, porra? Põe na geladeira, vai ter que pular embaixo. Bota o acelerinho, Murray. 17. Nossa, que baixo. 47. Eu tirei 3 no dado. Acelerinho roubado. Agora eu vou rolar a iniciativa pro bichão. É druida, né, mano? Você preocupou esse nível de druida aí, já. Ah, esse bicho fica enfeitiçado? Eu vou tentar. Não. Vou usar uma inspiração bárbara que vai querer. Acredito que não, ele é. Ele é um elemental, né? É mesmo assim, não tem nada a ver, gente. É porque já tira muitas magias depois se não clicar. Ah, sim. Oi? Nem todo elemental é imune a encantamento. Sim, certo. Ó, se ele não for imune a encantamento, ele perde 5 de iniciativa. Porra! Ninguém mandou vir bater mim ali. É que o melee dele é muito longe. É. Eu, meu melee, você viu a distância que é o meu melee? Dá mais ou menos uns 15 metros meu melee. Ah. Você já viu? Peraí, deixa eu ver a envergadura do bicho. É, não, só ali aqui, é o melee ó, dele. Só que, ó, mano, tô falando bosta, ó. Tá ligado a hora aí, ó. Ok. Acerta o cara lá na cara do caralho. Dexter de 15 metros. É meu melee. Pois beleza. Então, Celerim, você. Olha só. Você tá no 46 ou 48? 46. Nossa, eu achei que eu tava um atrás. Então você tá na frente. É, eu tô na frente. Então, é que eu não tinha preparado nada esperando você, mas vamos ver o que tá fazendo aqui. Que bom, porque eu também não tenho ideia nenhuma. Começa aí. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Flash, eu acho um relógio. Eu não sei. Você só vai banhar só flecha no sangue. Tá. Ué, mas você faz em todo mundo, onde né? Que tá vezes que alguns você vai pra a dentro. Bola. Acaba. Sente dor, isso aí não vai sentir dor. No mapa seria o que aqui a bola? Eu. Ah, você? Cabeça do demônio aqui, testinho. É mais ou menos. É longe? Muito longe? 5 km, mais ou menos. Tá 5 km, né? Longe pra cacete. Você ia chamar o outro pra treta, Brandão? Não, eu ia tretar com o outro. Eu ia ignorar esse maluco aí. Será que eu topo seu Uber? Na verdade, dá pra gente ignorar. A gente pode continuar voando e deixar ele aí. Pô, mas 5 km é longe, né? Ah, é nada, mano. 5 km é assim, ó, pra nós chegar. É verdade. Dependendo, a gente pode abrir portal, por exemplo, e chegar lá próximo. Então, não é que se funcionaria, mas... É 1 km o portal. Por isso que eu queria saber a distância. É só 5 portal. É só 5 portal. Teleporte, você tá vendo ali. É, Guardiões da Galáxia, né? Vai saltando. Vai gastar magia grande pra nós dois. É noturno. Eu ia gastar tipo porta dimensional, e a nós dois não é burro. Você disse você e o elemental? Não, você e eu e você. Por que eu? Já se quer bater no carro. Ele não vai e o elemental. Pra bater o melee, levar o melee, né, porra? É. Levar o melee de 15 metros. Mas acredito eu. Acredito eu que esse elemental é só um bagulho pra proteger a entrada. Sim. Tá, alguém deve invocar ou talvez ele tenha vida própria, não sei. Pode ser que seja o Berrerite, também não sei. As árvores, não sei. Eles falam como se fosse o petzinho que a gente, dois palitos, a gente vai tirar sete. Não, é isso que eu tô vendo. Os caras não. Mas, vai ser assim. Mas a gente não tá. Eu, no caso, não tô questionando isso daí. Tô falando que talvez não precise entrar em confronto com ele. É. Não tem, talvez não tenha essa necessidade. Sacou? Se souber quem trouxe ele derrubando os bichos batendo a gente, eu acho que funciona. Por isso que o pessoal que tá pensando no teleporte lá no Berrerite. Entendeu? Mas enquanto isso não acontece. Ah, eu vou fazer o básico. Eu só vou me transformar. Ação bônus, transformar em dragão. O básico. É, vou esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu pego e vou tudo. E aí eu vou dar uma baforada nesse bicho. Transforma em dragão e vou 5 km. Cadê que o uso das pedras únicas mesmo? Cadê o. Eu PDF? Acho que o Jeff não trouxe. Peraí que eu jogo aí. Pasta de uso com. Não. É, que rosinha. Esse aqui, eu ia abrir aqui o PDF pra dar uma lida. Não, deixa eu abrir aí, foi clique e tu. Pra ver se eu consigo chegar. 5 km talvez dá pra chegar. Ó, eu acho que vou ter que usar o celular, né? Pra dar o dano do sopro. É bom, né, Bredão? Ou eu posso rolar, tipo, 2d8 16 vezes. Não, se rola 2d8 multiplica por 16. Quantos d8 você vai rolar? Tudo bem. São 32. Bom. Se funciona ainda. Façam da forma que vocês preferirem. Se quiser d8 pra rolar, tem d8. Claro que dá. Nível da runa 35. Você tem quanto? 25. 165. Ah, tchau, tchau. 10, depois passar um teste. 165 de dano? Mas a runa de controle eu tenho 36. De elétrico, né? Não, isso. Mas você vai rolar no caso. Save de destreza. Bônus, qual que é a dificuldade? 30. Não, mas o 5. Runa de controle é só pro save and throw, pro proteção, né? Sim. Mas tem que tirar, teria que tirar tá. 10 aí nos D20. Curte uma tendência. Dá. Dá. Quanto de constituição? Você passa num teste de 35 de conto? Jogo com vantagem. Eu tenho mais 12. Mais 12, 24. Mais 24. Não. E se somar o bônus da runa de controle, eu passo. 15. Você é o único que chega no. Você já viu, Jé? Eu chego. Na ficha? Não, eu chego. Qualquer um tem a runa que chega. Se você conseguir. Eu não tenho runa de velocidade. É que eu queria tipo, daqui de onde eu tô. Mas mais 25. 40 deu. Eu chego. Passou, então metade. Passei metade, 125, metade. Não, 165. 165. 165, 82. Isso. Danudo, velho. Já dá quase 82. Eu esqueci o TV atual. Cuidado, vai chance, tá achando que você vida, hein, mano? Então. É, você não é melee. Ok. Tem as mãos. Acelerinho. Virou dragão. Super abriu vantagem. A boca. 3 da você chegou aquele chance de vorpal. Disparo elétrico em cima da criatura. Não, linha. O cone. Linha, tanto faz. Linha. Só tem um. Em cima dele, né? Bate ali, você vê que forma a eletricidade, ela vai espalhando pelo corpo assim e vai sendo dissipada assim para a superfície do lago. Mas não conduz? Então ele não é água. Hã? Então ele não é água. Mas água não, não, não é. Não, mas digo assim, é, pelo ele efeito, é sangue. Pelo efeito não é, ele não é água. Tipo, ele é sangue. Ele é sangue. Ele é sangue. Então a impressão que vocês têm é o seguinte: se ele atingiu ele. Causou dano, dá uma chamuscada assim no peito dele, mas foi um dano pequeno. Eu tava... Mais ações? Não. Ok. Tô olhando aqui! Não, tô indo nessa direção, porque é pra lá que eu vou. Ele vai até você. Não, literalmente vou pra lá, eu tava aqui pensando. Tava que lantra! Só cuidado, hein? Eu nem li o que escreveu realmente. Que lantra! Põe desse lado aqui, amor. Colocou pro lado pior ainda. Não, pior que eu não tenho. Ah, mas eu montei uma barreira aqui. É. Essa é a muralha de Jericó. Passa aqui e morrerá, Shinji, cara. Tava pensando em ação aqui, todo mundo sente, pensando o que eu vou fazer. Ó. Ação lendária do bicho, primeira. Cacete. Ação lendária dele. Ele é, certeza. Não. Você? Não. Vai cuspir sangue, não é tudo. Tem que olhar duas coisas. Amor, eu ainda sou um limfócito? Não. Transformação druídica, sim? Sim. Ah, que legal. Tem bastante ação, né? Eu não sei. Não, você não tem ação. Tem bastante ação. Você pode só englobar uma pessoa. Transforma o menor em cocô. Gruda nele assim. É, então, será que eu transformo ele em cocô? Transforma. Vixe Maria, você vai, vai te digerir aquilo lá e transforma ele em cocô. Olha. Olha o tamanho desse cocô. Rapaz, ele deve ser um... Ponto no cocô. Você tem a ficha do limfócito aí? Ok. Eu tenho, mas qual que é o seu conhecimento sobre os linfócitos para saber como que eles usam as habilidades? Ah, eu me conheço. Você se conhece? Eu virei eles e eu consigo ter todas as habilidades deles. Então, mas você não tem conhecimento, ué. Você não tem a mente dele. Não preciso. Como não? Não. Como não? Não tá escrito. Você precisa conhecer detalhadamente o que você vira. Ó, dependendo da sua resposta, eu vou usar isso contra você, viu? Porque eu já tive ligado. Eu tenho a mente da Cera na minha mente. E a Toff não esquece nada. Que bizarro, que bizarro. Não, não esquece assim, pela mente afiada, não. Que bizarro. Olha a resposta que você vai dar, hein? Ó. Eu posso jogar de druida. Isso. É, caralho, Chance, tá daqui a da hora, hein? Vai jogar de pelúcia também? É. Não me deixe ver isso. É bom demais isso. Muito. Para disso aí, viu? Não, velho. Ai, tô dando na coceira, viu? Né? Mano. Tá bem aí, Jim? Tudo boa. Cabeça às vezes dá uma paulada fodida. O novo? Uhum. Eu não falo aqui. Eu mando virar druido. Então, não fala mesmo. Não fala. Fala só uma criatura que você viu antes. É, eu só tenho que ter visto. Você é o dito. É, eu sou o dito. É, eu acho muito engraçado isso. É o dito. É o dito Kakashi. Junto os dois. Aquelas coisas, eu vou virar o elemento. É o Kakashito? É o Kakashito. Eu vou virar o elemental de sangue pra mim poder saber o que ele tem. É. Vira lá. Vai ser divertido. Eu imagino. Really? Divirta-se. Ô, Gê, depois faz a impressão das fichas da Ciri, por favor. Sai fora? Sai fora é o caralho. Ele acabou de dar o aval. Que se eu tive contato com você, nossas mentes se juntaram, então eu sei tudo. Não tudo. Preciso. Então não preciso absolutamente, tipo assim, ah, faz um teste. Cacete, agora eu sei tudo. Sabe tudo. Eu também sei da sua. Sabe, você vai fazer a Lotus, inclusive. Sei. Sabe fazer, mas não tem capacidade pra fazer. Não tem capacidade. Claro que tem. Não tem treino com que esse tipo de coisa. Eu sei qual é a mecânica que ele usa pra aqui, eu só posso adaptar pra outra coisa. Sim, pra mana, por exemplo. É. Eu sei quantos pontos a Lotus. Desejo. Desejo. Só que esse fica com 3 de força, pode perder uso de magia. É, você ainda tá com 3 de força, né? Por que eu não fico pra fazer a Lotus? Ainda tá com 3 de força, né? Assim, ó, queria tanto perder fazer a Lotus. Tá, ação lendária do bichão. Poluição. Fim do mundo isso aí, né? É o fim do mundo, doido. O que, que o bichão faz? Morre. Ele ergue os dois braços pro alto assim, mira em vocês e bate os braços no lado. No lado, pra subir. Sobe aquela enxurrada de sangue na direção de vocês. Conforme vai subindo aquilo, vocês veem ele juntando os braços cruzados assim, girando, e ele se torna um tufão, um ciclone de sangue, e vai na direção de vocês todos. Pode crer, doido. Pode crer. Pois manda de macho. Tá. Então vocês vão jogar um saving throw de destreza. Falei, com certeza. Falei também. É, agora ficou um pouco mais difícil. A gente não tem bônus na mesa. Tá, a dificuldade normal é 44. Ele tem mais 5 por causa da. Que tipo de criatura é esse bicho aí? Elemental. Elemental. Então vai pra 49 de dificuldade. Não faço nem fuder. Vou jogar só pra ver se tira 20. Não adianta nada. Joga pra ver se pega cartinha, né? Cartinhas ajudam. Qual que é de pronto? 49. Ah, é só pra gente. Ah, tá. Ah, é. Ninguém vem pra cá. Ah, tá. Não. Falei. também. Um mito, que coisa. Tá ali. Tá deu 18. Com 11, 29. Com 13, 42. Você passa. 47. Não, ah, dois. Tá faltou 2. Tá de boa. Aliás, você é o mais fácil de atingir, inclusive, né? Quem mais? Vocês dois faltam. Não, mas não foi só na gente? Não, todo mundo. O cara ficou gigante? Na hora que ele bate, ele já é gigante, né? Ele já é gigante. 19 no dado. Qual que é a dificuldade? Na hora que ele... Ó, imagina assim, ó. Vamos ver, vamos colocar assim em termos práticos pra vocês entenderem. A superfície do lago, ó, é tipo essa área que a gente tá jogando aqui, que envolve a mesa e os arredores, a parte de trás aqui e até a minha traseira aqui. Tá? E o elemental sou eu. E vocês são aquelas coisinhas assim. E a caveirinha de que tamanho? Do tamanho de vocês. Não, o crânio? É. O crânião? Se o elemental é o tamanho, eu quero saber qual é o tamanho do crânio. Não, o crânio é maior. O crânio é tipo uma mesa assim, enorme aqui atrás. Bitelo. Então ele bate as mãos assim no sangue, sobe. No que sobe, que vai na direção de vocês, ele já vai girando, virando um vórtice e vai envolvendo vocês ali. É uma chuva vermelha, mas em vez de água vermelha. Chove sangue. Caralho, fogo. E demônio. Todo mundo falhou? Não. Quem não falhou? Vocês dois? Eu não. Ok. Tá, vai. O que bota no nosso rabo aqui? Tá, bota no rabo de vocês o seguinte. Vocês vão tomar dano. Passar de 20 eu não quero tomar, não. Tá, vocês vão tomar dano. Passar de 20 eu tô de boa. Quem não... Quem falhou vai ficar agarrado, enredado e afogando. Nossa! O quê, doido? Caralho! E tem uma outra coisinha que acontece aqui também. Uma pergunta idiota, vai. Sim. Esse... A gente pode considerar que esse tipo de matéria é equivalente à água, porque por conta do colar do... Do Poseidon lá, do Aquaman, esqueci o nome do filho do Oceano. Não. Tá. É sangue mesmo. Tá. No que ele envolve você, que você dá aquela engolida e começa a sufocar. É sangue que tá ali dentro. Mas o colar do oceano não dá proteção pra você. Ah, eu vou jogar aqui, ó. Se vocês quiserem olhar, podem olhar. Relaxa, né? Muito esse dano. Explodiu. Muito ouro. Esse explodiu, é que cuzão! 18, 20. 32, deu pouquinho, nossa, 2, 1, 34, 38. Deixa eu 38. 38 de dano de concussão e é mágico. Tá. Tá? Da pancada, né? Do esmagamento. Uhum. Ou metade. Ou metade pra quem passou. Agora o dano pra fuder, né? O Jeff, vai ficar aquele mesmo sistema lá do. É dano de quê, amor? Concussão mágico. Porrada. Então. Isso é o impacto da água subindo, água, sangue subindo, e ele girando aquela velocidade batendo em vocês. Vai ficar aquele sistema que tava. Negócio que era. Quem tem imunidade tem metade, quem tem resistência. Não, esse não, porque esse é só pancada. Tá? Na hora que a água bate em vocês, bate com tudo. Né? Imagina quando você dá uma barrigada. Eu metade mesmo passando no. Né? Então isso aí não tem, não tá metade. Alterando as resistências de vocês, esse dano de concussão. Pode repetir o dano que eu tava lendo no PC Atenção? É? Mas pode repetir o dano que eu tava lendo no PC Atenção? É um dano de concussão mágico. O valor. É 34, né? Ah, 34. 38. Eu tava entendendo o linfócito aqui e a 19 isso. Você não tava entendendo o linfócito? Eu não tô entendendo muito bem. Ô, Jeff, confusão. Oi. Eu acho que tem coisa aqui que a gente não devia ver. Essa página aqui era pra estar aqui? Ô, caralho. Caralho, Ariel. Assim que eu abri, eu já fechei. Falei, eita. Tá lá, pedras curumas, grupo pedras curadas. Pode ver. Pode ver? Então, tá se quiser, você já sabe. Ah, então, as pedras curadas a gente sabe o que tá. Eu não sei, né, o que eu abri aqui. Só que tem cara de que coisa que a gente pode ver, ó. Tem cara de coisa do mestre. É. Bom. Então, quem falhou no teste, ó, tomou esse dano. 19 dano. Tá agarrado, tá enredado e está afogando. Então, se enredado, seria preso. Restrained. Grappled. E fudendo. Drowning. Tava fudido. E mal pago. Então. E aí, ó. Tá grapple, o sangue ele bate em vocês. Enredo, tá? Enredo. Quem passou no teste, beleza. Quem falhou vai ser inteiro, né? Quem passou só metadinha. Vocês vão tomar. Esse dano aqui ele é fogo mágico. Esse aqui explodiu. Eu realmente é fogo. 25. 25. 40. 37, desculpa. 37, 45, 60. Ave Maria. E um. 70 de dano de fogo. Eu tô pra cair, hein, clã. O sangue ele é fervendo. Quando o sangue bate em vocês, vocês sentem uma quentura tão grande quanto a que vocês sentiram no plano elemental do fogo. Não, não. Acho que tava borbulhando. E. Onde esse, olha, explodiu dois dados. Então, 20. Cinco anéis também, tem que dar menos de 70. 30. Menos de 70. 30. 41. 44. 49. 53. 65. Ui, Darcy! 65 de dano de necrose. Onde vai pegando, vai queimando. Mas não vai cauterizando, começa a apodrecer a pele de vocês, começa a necrosar na hora. Toma 65 de dano. Vocês olham pra Toff, ela é uma massa calcinada e apodrecida. Quase que não dá pra reconhecer ela, vai ter que ser caixão lacrado. Tá vendo um carvãozinho. Tá. E, assim, Griel, Siri, vocês conseguem... Vocês são atingidos por aquele negócio, mas vocês se esquivam, saem voando e vocês ficam flutuando no olho do furacão. E aí vocês, hein, passam um Celerim, passa outro Celerim, a Siri fala, acho que é o mesmo Celerim, passa uma Toff, passa outra Toff, o Griel fala, não, é a mesma Toff, passa um Murin, passa outro Murin, a vaca fala, não, eu acho que é o mesmo Murin. E eles estão presos ali naquele redemoinho. Você tem o 70. Ele vai continuar essa doença? Tem que parar. Sim, isso continua. O Tchaf, vem pra essa passa rosa aí. Qual que é a altura dessa redemoinha? Essa não. Essa é essa do mestre. Jogador, né? Tá aí atrás. É que a outra passa rosa. É a outra rosa. É. Infelizmente as duas são rosas, né? Essa é a rosa e essa aí é a pink. É. Pink Lemonade. Essa transparente e essa rosa. É pra você. O verdão, transparente. Já tô me fudendo, nem joguei dado ainda, velho. Não, só passou um. Não foi nem um turno, foi não só o Celerim. Foram uma rodada. Foi só a ação lendária do então. Longolango aí. Foi o turno dele. Deixa eu fazer uma pergunta. E eu aposto que tem mais de um ataque. 3 de força por causa do. Ah, desejo. Já deu, ele deu o chamanetinho. Isso faz. Não, só quando eu viro, eu pego o chamanetinho. São as alvações lendárias. Foi o turno dele. 3 ou eu assumo esse? Assuma esse daí. Assuma esse por enquanto. É. Espero que chegue ao turno do bicho. Tá fortinha, né? Eu fiquei feliz. Fiquei feliz. O que você quer? Dá a ficha da armadura. Ficha da armadura do Ungar. A ficha da armadura. Tá aí. Tá aqui. Eu acho que eu joguei em cima da mesa. Tinha uns papéis soltos em cima da mesa? Não. Os aliados que eu joguei em cima da mesa? Tinha só um Gaka, aliado. Tinha só um aliado só. Que era o dragão. O dragãozinho stealth. Lá. Não tava a armadura do Ungaka junto? Não, que eu tenha reparado. Só, você lembra então é pra tá aí. Da resistência a todo tipo de dano. Deixa eu ver se por acaso. Eu quero saber se é no final do meu turno ou no final da rodada inteira que ela explode. Ah. Porque explodiu. Se eu olhasse por um acaso, eu não confundi. É, pois é que eu acho que não vai dar dano nesse bicho. Mas... É dano de force? Vai dar dano. Eu acho que não é só o que explode, não. Se for ver, explode de mais gente aí também, pô, não é? É que a minha faltava 18. A armadura do Ungaka não tá aqui, não. É pra tá aí. Eu nem tenho mais armadura. Quanto que é isso? Deve ter pegado os pontos de vento? Eu tenho a impressão de ter jogado em cima da mesa. Mas. Deixa eu ver se eu não roubei. É, faltava 18 pra mim já. Aí no primeiro dano já deu 19, falei, beleza. Gente, eu não roubei. Tá, Shields. Onde foi parar isso? Ah, dizer que é boa. Achei. Achei. Tô poxa, que sacanagem. Tava na primeira divisória. Caralho, não, é que tinha um monte de coisa. Tava aqui. Ah, mas ó, tem um bagulho de tufão na frente. Eu só ignorei, porque é bagulho da. Do Enigma. E outra coisa. Você tava na frente, mas não, é, isso aí depois eu vou imprimir uma pra cada um, bonitinho. Não precisa, não. Por que não? Imprimir só pra quem tem. É, só pra quem tem. Um pra cada um que tem, né? É. Subentendido. Bom, então tá passando. Os três ali rodando. NPC junto. Ok. É, isso foi a ação lendária dele. Gastei três ações lendárias pra fazer isso. Ah, foram três. Agora ele tem mais oito. Mais duas. Só? Sério? Sério. Ele tem cinco. Ledron. Esse cara é roubado. É. Então. Esse cara quebra as regras. Quantos metros? O bichão tá a 6 metros da gente, né? Porque ele explodiu e virou um tufão. Ele está no meio de nós. Exato. Então exato. Ele faz um teste de destreza aí. Por quê? Porque vai explodir minha armadura. Ah, ok. Então explodir a minha junto. Quanto então? É 150. Esse dano é doído. Qual que é a dificuldade do teste? É. Falhou. 37. Isso é mágico, né? Uh-huh. Tá descrito como é mágico. É dano de força. Dano de força. Tá. 37. Então eu tenho resistência. 13 não, mais 25. Nossa, passou. Passei. Por um. Por então toma metade. Metade. Então 75. 75. Tem resistência e imunidade à force? Improvável. Não, então 75. É o dano que as pessoas menos têm imunidade e resistência. Uh-huh. Acho que uma criatura só tem. Porque eu tomei. Vecna? Sem spoilers de Stranger Things. As pessoas não assistiram. Beleza, então aí depois do bicho é o grião. Seria, eu ia falar com o Serei, mas eu acho que tá meio difícil agora. Você acha que se a gente pegar aquela môndega, esse bicho para? Aí você vê a Serei assim, ó. Eu acho que não, por quê? Bom, acho que vale a tentativa. Elemental normalmente não é summonado. Ah, é? É daqui, provavelmente. Alguma ideia de quando acabar com esse bicho rápido? Tentar coagular o sangue, acho que deve resolver pra eles. Tá, eu não posso fazer isso. Eu vou tentar, então, ir pro plano A, que era pegar o Mondo. Uhum. Vou tentar pegar, vou atrás da Mondo. Jeff, primeira coisa, qual que é a altura do estufão aí desse? Porque eu não tô muito afim de passar por ele. Ah, mas vai. Ah, eu acho que não precisa. Ah, precisa. Peraí. Nesse caso, acho mais fácil você ver a largura, né? 90 metros. Ah, então dá. Pra evitar os males, Jeff, eu vou subir. O que eu vou fazer? Eu vou. Vai passar por cima. Subir bem rápido. Uhum. Só que antes disso, você já assistiu o Sem Floresta? Já. Você vai ser o esquilinho. Exatamente. Você tomar café? É. Eu vou usar a ronda da velocidade no nível 35. Oh. E aí, minha ideia é a seguinte, Jeff. No que eu subir, eu já vou mirar na salmôndega. E eu vou pegando velocidade. Minha ideia é chegar lá, é só abrir o braço. Você vai decepar o quê? A cabeça não rola, né? Não, são duas almas pelo que eu entendi. Senão seria um behold com um bracinho. Não, mas é uma só. É um behold com um bracinho? É. Tipo então isso. Cortar o meio da almôndega. Vou pegar o meio da almôndega. É um golem. Do Pokémon. O uso da runa é uma ação inteira, né? Então vou usar o pulso de ação pra poder fazer o ataque em si, né? Mas você chega lá? Runa, deixa eu ver, né? Esses 35 aí, o que vai rolar. É, mas vai ter que rolar no dado, né, pra falar a verdade. É. Não, o dele não é maior que 35. Não, eu tenho 25 só. Ah, então você vai ter que jogar um dadinho aí pra ver. Tem que jogar o dado. Vai tentar os 35. Que é quanto de distância? 8 km dá. Nossa, dado dá. E quanto que é o 34? 4. Sério? É. 34. Eu sei que é 5. Você tem que tirar 10, você tem que tirar 10. Por isso que eu sei que dá pra subir tranquilo. Você tem 3 km pra desviar. Tem 1 km. O que é 90 metros pra 5 km? Ah, então, mas a ação de correr é linha reta, ele tá fazendo. Então, eu tô 1 km pra cima e 7 na direção do bicho. Então, são dois movimentos. Aqui pode. Lucky. Segundo Lucky. Tá fazendo isso, Felipe. 15 passou. Tá, e agora tem que ser o teste de. Constituição. Save de Constituição. Essa dificuldade vai ser o 40, não, né? 40, né? Não, não 15, é 40. 40. 40 ou toma um nível de exaustão. Vamos lá. Aqui tem um controle, né? Um controle no ajuste. Ih, foi mal. Vou acho que não passo. Mas vamos ver. 6 mais 24 dá 30. 30 mais o bônus da runa de controle. Ui, eu acho que deu, hein? Você não tem 13? Quanto que é o bônus aqui? Eu não tô conseguindo abrir. Porque só tem o valor total, né? Ou são o valor total da runda do controle? Não, é só o bônus. Então, mas quanto que é o mais? Não sei, tipo, o tá quanto? O meu tá em... Você vai subtrair sua... Controle, tá 36. Subtrai sua proficiência, 10, tier 10. 36. E tira o valor da habilidade pertinente aí. Que é... Controle. Uma de controle, eu acho que provavelmente é não tem habilidade. Né? Controle deve ser inteligência. É carisma. Controle carisma? É. Ô, oh, caralho. Ah, tá aqui. Controle. Carisma 4. 8. Então tira 18. 18. Dá 18. Então passa, né? Passou. Caramba, como é que você tem 18? É porque eu coloquei muita coisa em controle, porque quando a gente fez as coisas da onda, eu lembrei que controle era importante, eu não lembrava por quê. Mas eu falei, vou colocar bastante em controle. Tá, então você tem 18. Então depois a gente até confere. Depois isso. Confere, mas eu tenho uma quantidade razoável, eu coloquei bastante mesmo. Então passei, Jeff. E... Aí minha questão é, eu consigo usar o dano da velocidade no... se acertar ele também, no bichinho também ou não? Ou só o dano do braço? Você quer usar o flash. É tipo flash. É, eu quero usar o bônus da roupa, né? É, vai dar o flash na direção do bicho pra dar dano. É, tipo, ele dá um, vai muito rápido e bate no bicho. É, essa ideia é ele, mano. Tá, desde que você tome o mesmo dano também. É. Ai. Mas você acha só cortar ele, né? Então tá bom, então eu também vou dar os dois ataques que eu tenho direito. Dois. É porque você não ia dar? Dois não, acho que pode dar quatro ataques. Quatro ataques. É, porque eu ia dar um só, né? Ai. Eu ia só passar. Ah. Já que não dá pra só passar, eu paro e dou quatro ataques. É, vai fazer normalmente. Vai só correr, parar e bater. É, qual que é a dificuldade, Jeff, pra acertar esse bicho? Peraí, você não vai conseguir acertar ele. Por que não? Porque ele tem ação. Só preciso saber certinho qual vai ser. Que vai ser engraçado. Então, cancela, já que ele vai ter ação, vou parar no meio do caminho. Ele vai chegar lá. Vai acontecer alguma coisa. É, o cara deve ter ação preparada também, né? O cara não tá olhando ali, gente, ali de boa, né? Só coçando. Ele tava. Olha. Agora é uma grande decisão. Mas tem pouca coisa que me surpreende. Um cara chegar de 5km rapidinho é um negócio que me surpreenderia, mas tudo bem. Esse cara é... Né? Se o... Você tá com a runa ativada, né? Tô, eu acho que onde essa runa tá gravada em você? Não defini. Definiu, no peito. Agora. Falou no peito. Runa da velocidade era no peito, né? No peito, A pedra tá aí ou foi embora? Ele encravou no peito. A pedra tá encravada. Continua encravada. E verdade, tá, até de estar comigo não tá bom. Ele virou o Homem de Ferro, na real. É tipo o bagulho do Homem de Ferro no peito dele. Pedra. Pra que eu tô com essa pedra? Você não dá adianta. Ó, se você tá com a pedra, você tem bônus na sua rolagem, tá? Não tá marcando aí. É, a gente não tava sabendo essa. A gente não tava marcando. É, a gente não tem essa. Não, como não? É assim, é que a gente tem só as runas, ele tá com a pedra em si. Mas a gente tem a do eletromagnetismo, de que tava com você? Foi. E eu sempre achei uma merda porque nunca me deu bônus, mas tá agora com a pedra no meu corpo. É. Uma pedra em si, ele usa o poder. Você usa um poder maior da pedra, mas você consegue usar um poder. Isso não tá escrito em lugar nenhum, eu acho. Tá, tá sim. Mas não aí. Preciso achar. Aí. Tá, mas não aí. Tipo, você vai usar o poder total da runa com a pedra. A gente usa uma parte do poder. Eu acho que soma mais 5 no teste, se não me engano. Mas depois descobrindo que tá. Não vai fazer diferença agora. Nesse momento não faz diferença. Não, não vai fazer diferença. A não ser que você... Fala por que eu não vou acertar esse filho da puta. Eu tô muito curioso. Você tá muito frustrado. Tá. É, porque ele nem que sabia a minha rolada. Calma. Né? Tipo... Calma, porque eu tenho 3 ações pra fazer. Ô, louco. Caralho. Primeiro de tudo, você sendo elfo, você é imune a encantamento? Resistente só, né? Já é imune a sono. Eu tô vendo que o Ariel vai bater na gente. Fica tranquilo. Pra vir ele vai. Eu acho que ele voltar não vai ser tão simples. Não dá. Não, eu acho que voltar não vai ser tão fácil. Eu espero que ele não. Vai fazer a só. Espera que eu tenho que ver certinho, porque não tinha eu. Imaginado que isso ia acontecer agora, né? Que a gente ia encostar no cara? Sim. Não, você descreveu e tinha encostar. Se fosse só 1 quilômetro, eu já teria encostado. Eu ia usar a quarta dimensional e ia do lado do cara. Como assim que foi eu que encostei? É. Tentou, o metro não deixou. Não é muito né? Longe, não, não quis. De boa. Encostar, eu encostei. Ele falou que eu não batia. Diferente. Exatamente. Chegar, eu cheguei. Você foi lá, tomou um chá. É, não, provavelmente eu vou apanhar. Essa é a diferença. Ah, mas chegar, eu cheguei. Eu Era aquele tapinha no seu, assim, ó. Prazer. Fala, amiguinho. Isso aqui é um. Prazer. Mostra pra mim. Assim, pra eu entender a cena. Como é que o Griel tá indo na direção da criatura? Como é que ele vai atacar? Eu pensei, tipo, já vou lá resolver, dar aquela baixadinha, tipo, ligeirinho e. Psh, sai. Vai mergulho? Corrida Naruto chegando perto. Tudo só bem, só... mas descreve o ataque, ou os ataques. É isso que eu quero entender. Se você der um soco, se você der um golpe descendente, um golpe ascendente, um golpe em arco, não. Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Pô, Jeff. Se você foi parafuso do bison. Seria quanto ataque? O primeiro. Se você deu bondada do. O primeiro era do hemisfério, assim, era pra pegar todo. Deu mil anos de assim, depois eu ia sem pensar muito. Você tá indo com os braços assim. O primeiro. O primeiro sim. Os outros não. Tá. Os outros aí vai dar. Ataque de pelanca. Do jeito que tava batendo, vai. É, ele bate a primeira concentrada, depois ele vira o Carol Rain. Pera. Ataque de pelanca. Okay. Ele vai no foco por causa da runa, porque ele tá concentrado na runa. É que depende. Entrou, a gente abre os braços. Não entrou, a gente bate por fora, entendeu? Vai depender do que tá acontecendo no momento, né? Mais um pouquinho. Pronto, tá vendo? Não tá mais cinza o céu. Limpou o ar. Limpou, né? Foi só um crepúsculo. A gente não consegue mais ver o cinza. Agora tá limpo. O governo Bolsonaro é assim. Se a gente não ver, tá certo. Mas não é. É assim que funciona. Pô, então a gente não vai ver mais o céu por 100 anos? Olha, se depende, é capaz que não. É muito um. Não tô gostando disso, não, já. Calma. Isso aqui também. Eu vou me foder muito. Ah, você vai, eu falei pra você esperar. Por fim, acho que esse aqui. É, mas se esse bicho tá sumonando o bicho. Ah. Você... Buriel. Mas esse bicho deve ser o chefe. Tipo, isso daqui é só uma armadilha. Mano, esse aqui a gente entrou no território. É o contrário, né? Então, a gente entrou no território. O elemental é o chefe e o outro é armadilha. Então, tipo, são caras diferentes, um não tem correlação. Não, então, isso aqui é uma armadilha, aqui lá é o vigia. É por isso que eu queria bater no vigia. Pra quê? Pra entrar no portão, no templo. Mano, elemental, ele sai daqui, viu? Tem 5 km pra andar. Então é aí que te questiono. O cara estava na beirada do laguinho. O elemental não atacou o cara. Então, no mínimo, os caras são amiguinhos. Bater no meu amigo, vou bater no amigo dele. Parece justo pra mim. Porque no elemental tá difícil de bater, né? Então... Você nem tentou! Mas o que eu ia fazer? Jogar flecha no roda-moinha? O cara jogou eletricidade e rolou. Mas a eletricidade ainda vai, né? A flecha vai fazer. Mano, salva os amiguinhos que tá se afogando lá. Porque tipo, eu já não vou salvar. Verdade, podia amarrar uma cordinha na flecha. Você não tem teste pra ver quanto a gente tá de constituição? Sim. Puta, pra ver. Não, quanto que a gente é o dobro da constituição. Dobro do atributo. Do modificador. Em minutos ou rodadas? Então, rodadas. Em rodadas. Não, é minutos, né? Minutos? Caralho, é minuto pra caramba. É minutos. 14 minutos de respiração, porra. Então eu. 20 minutos, eu consigo 20. O bichão mesmo. Eu consigo ver esse também. Não, mas é tipo, é um dragão. É uma constituição máxima do bagulho. Ah, até porque, gente, vamos pensar que 10 é o mano médio. Um cara, 8, ele entrou na água e morre. Menos um minuto. Tipo, não ia ter como, né? O cara com constituição negativa ia prender tempo. Ia conseguir prender negativo. Ele não consegue perder a respiração. Então, mas até um cara bostoia, você joga. Ele fica 30 segundos, porra. Entendeu o que eu quero dizer? Não, não tem lógica. Seu atributo faz mais sentido. Não, quantos ataques ao todo você vai dar nele? 4. 4 ataques. Uhum. Ataques da. Esses ataques eles são pulso de ação. Ou são os 4 ataques de uma ação só? 2 ataques de uma ação e 2 bonus action. 2 bonus action. Não, pera. O Ariel bugou o mestre. 2 é só quando é flash, tem que ser um ataque só. Então 3 ataques. 3 ataques, é tudo uma ação só. Ataque extra e ataque em arco, mano. Excelência. Ataque em arco. 3 ataques diferentes. Ele ganhou o ataque. Mó aqui tá o Vortex. O Gabriel faz isso, ó. Dragon Ball, né? Dragon Ball. É isso. No que você sobe assim, você vai na direção do cara, você vê o bicho ele fazer assim. Pare! Mas a respiração para, né? Muralha de energia. Abre as mãos assim na sua direção. Onde pegou a referência. Nossa, porra, pra caralho. E aí ele explode. É o bichinho, mano. Ele faz assim, Grial, e aí você vai na direção dele. Quando você vai pra atacar ele, primeiro, você atravessa um portal. Além desse portal, tem outro portal. Agora você vai se sentir em Guardiões da Galáxia. Número... Não. Além desse portal, tem seis cabecinhas daquela. No portal tem seis. Né? Tem seis. Portal. Você vai atacar uma ou três? Uma. A que tá lá fora do portal, né? Não tem uma fora do portal? Não. Então, não tem mais portal. Tem mais. Você atravessa um portal, tá? E aí tá seis cabecinhas na sua frente, você tá no lugar que você tava. Só que tem seis cabecinhas. A pergunta é, você acerta uma ou três delas? Deixa eu ver quantos a gente tá. Um, dois, três. Eu vou acertar uma, Jess. Se essa uma cair antes da outra e ataca, eu vou pra outra. Ok. Você vai nessa uma... Jum! Ataque de pelanca, né? Não tem gritinho, mas beleza. Eita. 14. No que você acerta ela com o primeiro ataque, ela desaparece, ela explode. Aí você vai pra segunda. Explode também. Você vai pra terceira. Explode também. Essa porra é Naruto. Mirror Mage. Mirror Mage. Você atinge... três cópias ilusórias dele, tá? E aí você vê as... eram seis, né? Então você vê as três restantes, né? Elas fazem uns gestos de mão. Fazem assim pra você. Tem que ter. Ele tem que mostrar os dentes, esquisito. Ele faz assim pra você e aí você sente sua cabeça anuviada. Quer ver? Vamos tentar controlar a mente do Biel, vamos ver. Cadê? Presumo que não vai ser gostoso. Cadê? Perdi. Perdi. Perdi. Fala mais, que gente, bom. Que é feliz. Eu não lembro o nome. O que, que ela faz? Controla. Peraí. Detect tá. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ah, aqui, ó. Essa aqui. Você sente sua cabeça moviada, tá? Uma rajada mental atinge a sua mente. Você toma 4d6 de dano psíquico. Isso aqui pode ser ampliado. Pode. Um por nível. Não, não pode não. Então 4d6 só de dano psíquico. Ah, então eu vou tomar. Que tipo de criatura é essas bolinhas só por redonda? É tá, 10, 14 pontos só de dano. Aquele casca de vinho, tá ligado? Dano psíquico. E você faz um saving throw de inteligência. O Jeff. CD 48. Tá baixo? Eu acho que eu já não tava, beleza. Só pra eu saber, essas criaturas. Quantas vantagens? São humanoides, aberrações, mortos-vivos ou monstros dos dados? Repete a descrição? Se são ou aberrações, mortos-vivos, humanoides ou monstruosidades. Esféricos. Se é alguma dessas coisas. Quase todas, né? Esféricos. Essa ideia. Né? É essa que é. Repete. Devagar. Humanoide. Não é. Monstruosidade. Não, porque não tem tronco. Monstruosidade, eu acho que não. Aberração. Eu acho que tá mais pra férico isso aí, hein? Acho que aberração, talvez. Morto-vivo? Morto-vivo, acho que não. Então é aberração ou monstruosidade. Morto-vivo, não. Tá, não é nenhum desses tipos. Então vamos lá. Inteligência? Inteligência, 48. Quantas vantagens? Eu não passo, vamos lá. O abissal, Opa! Não se encaixaria em abissal? Ah! 20 passa automáticos ou não? Não, pega a cartinha. Vai que a cartinha passa. Não, não, mas isso aqui é desvantagem. A desvantagem também. Se fosse passar automático, se tivesse tirado 2 20, ataque, né? É só ataque. Que não, é porque ele aí ele ia usar luck pra. Exato, pra escolher o 20. Mas você pode ver, vai que tem uma cartinha, é passe num teste. Não, vou ter essa sorte. Falhei, Jeff. Tá. Se você falhou no teste, use essa cartinha pra passar. Numa falha de Creatures Intelligence and Charisma scores became 1. Sua inteligência e carisma caíram pra 1. Você não pode fazer magias, ativar itens mágicos, compreender linguagens ou comunicar em qualquer meio inteligente. Você pode, entretanto, identificar os seus amigos, segui-los e até protegê-los. No final de cada 30 dias, você pode repetir o seu saving throw contra essa magia. Tem que esperar 30 dias, mano. Golimar, velho. Bom, eu vou assistir vocês morrendo de um jeito bem interessante. Nossa, você só perdeu os atributos mentais, você ainda bate. É. Se você vê que alguém tá batendo na gente, você bate no cara. Olha ali, você não queria jogar de bárbaro? Ai, é a sua chance. Agora deixa eu ver a última. Eu consigo identificar inimigos. Eu consigo identificar inimigos. Consigo identificar amigos. Então, se alguém bateu no seu amigo... Então, mas sim. Igual mesmo? Ah, não. Tirando o fato de estar preso no portal, se você vê algum amigo apanhando, você consegue ajudar. Batendo. Vocês vão morrer até lá. Você vê seu amigo batendo no bicho, você fala, aquele lá é inimigo do meu amigo, então é meu inimigo também. Pronto, cacete. Não, ele consegue bater, mas é que tá muito longe, ele não consegue usar a runa, e ele tá preso no portal. Preciso de muitos marcadores. Esqueci de trazer meus marca-página. E eu tô lá dentro do quarto, mano. Deixa eu ver se tem saving throw. Ok. Vou jogar um saving throw de sabedoria. Dificuldade também 48, também com desvantagem. Sabedoria. Falei. É, ele tem 1, né? Então é menos 5. Não, é inteligência e carisma, né? É só inteligência e carisma? Inteligência e carisma. A sabedoria continua, mas... É, mas assim... Você é sábio. Eu tenho 22 de bônus, mas 40 é pouco? Tá. 48? Já não dá. Não dá, né? Meu dado só tem 20 lados. Cadê o D30? Se fosse um D100, a gente brincou mais. Agora deixa eu ver qual dos efeitos que eu vou usar em você. Qual dos defeitos? Ah, eu acho que vai ser esse aqui, porque vai ser muito legal. Que vai dar referência direitinho. Agora a gente não assistiu o desenho, acho que só o Div, viu? Não, vocês assistiram o negócio. Três anos normais? Não. Três espias demais? Três espias demais! Eu conheço a criatura, é nome aranha que toca, né? Três anos normais? No crédito? É? Tá. Tem um filme desses aí que toca três números mágicos. Se for Homem-Aranha mesmo. Eu acho que é Homem-Aranha. É o último. Não assistiu. Acaba com três números mágicos. Sem barraco. Sério? É a música Homem-Aranha sem barraco. É a música do Dr. Não é barraco. Nossa! Por fim, Griel. Antes de você perder sua inteligência, seu carisma e se tornar um... Praticamente um animal morto, selvagem. Você pensa, fudeu. Tá, antes de você virar um bárbaro, você vê ele olhando pra você, as três cabecinhas, chacoalhando o todo que ele é, né? Porque a cabeça e o corpo ao mesmo tempo, né? Ele se chacoalhando assim pra você, né? Os três falando isso, fazendo isso, né? Chacoalhando a cabeça negativamente pra você. E você escuta ele falar: tão incivilizado. E aí. Ele faz mais uns gestos assim com a mão, tá? E ele faz assim. Deu um esquilo, tá dando com esquilo, Ariel. Ele faz, ó, a garota esquilo é perigosa, faz assim, um gesto com a mão. E aí você vê o seguinte, quando ele faz assim, ó, ele pega, do nada aparece, né? Um truque de ilusionismo. Ele pega uma espécie de um cordão prateado. Tá? E quando ele faz assim, você vê esse cordão prateado ele se esticando, indo na sua direção, se enrola no seu corpo, e aí você vê do solo sair um monte de cordões prateados, só que são correntes com elas grossos assim, que vão enrolando em você e prendem você firmemente no solo. Eu não queria informar, eu posso ser burro, mas eu continuo com movimentação livre, eu ainda vou sair dali tipo, foda-se, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer assim aqui. Por que é isso aqui? Deixa eu voltar. É. Você quebra de pé, eu volto. Tá bom, né? Isso foi sua ação. Foi a ação preparada dele. Então agora eu vou fazer uma ação lendária dele. Nossa, bicho. Pô, se vocês quiserem jogar aí, eu vou dar um rolê. Gente, eu vou dormir. Até eu chegar na sua vez, porque esses bichos têm box. Ação lendária dele. Ele some, Griel. Eu perdi o tom. Ele desaparece. Ele fica invisível? Não. Ah, tá, porque eu consigo. Ele não tá mais ali. Beleza. Foi isso. É a Ciere. Você tem mais ações? Não. Então é você, Ciere. Tô pegando os itens. Tá pegando os itens. Vai morrer, Rico. Com que mãos? Mãos mágicas. Com os meus negocinhos. Seus negocinhos não têm polegares opositores. É proteína spike, é rígido assim. Se conecta assim na célula. E aí você. Plug, filho. Abre a célula e você entra, se multiplica e sai corona, sai corona. Não é mão isso, não é mão. Na verdade eu até zoei, né? Não tem a espícula, não. Eu viro eu mesmo. Você vai voltar ao normal pra pegar as coisas. É, só vou pegar as coisas, depois no final do turno eu volto. Tá bom, ok. Você vai pegar de um corpo, né? Ou você vai pegar as coisas à mostra, assim, dos dois, três, dos quatro? É, vou pegar dos quatro. As coisas estão mais à mostra. Mas não é corpo deteriorando já? É corpo deteriorando. Não tá tudo à mostra? Tá, teoricamente tá tudo à mostra. Por exemplo, uma armadura tem que ser removida. Ah, né? Não, isso eu não vou pegar, não. Essas coisas não. Tá. É consumíveis. Anel. É, anel, mochila, essas coisas. Ok, essas coisinhas aqui. É, armadura, você... isso. Tá tudo aqui. Tá bom. Depois você vai rolar. Tranquilo. Não vai ser agora. Tranquilo. Ou você quer rolar agora? Não, não. Então tá. Vou só pegar. De boa, guardo. Joia, guarda. E aí eu volto a ser um Leocosto, porque eu achei legal. Aí eu volto a ser um Leocosto, cara. Ai, ai, ai. Não, ai. Porque eu acho interessante, eu vou tentar criar mais de mim. Pra ajudar você. É verdade, se eu criar mais de mim a partir de mim. Como assim? Você quer fazer mitose? Meiose? Se eu receber dano cortante, eu crio outro com PVs iguais ao dano do ataque. Ah, ela pode fazer meiose. Caralho. Aí ela vai se cortar? Ah, eu ia falar pra onde vocês me cortar e a gente faz um monte de bate no cara. Tipo, qual é essa? O Curibo agora, caralho? Tomaram eu achei uma opção. Eu achei uma opção. Caribe. Eu achei uma opção. Aí volta na carta mágica, multiplicação. É legal. Caralho. Alguém pode me dar dano radiante também, ó. Eu crio um tumor. Ô, por que tá dando radiante aqui? Ó, todo turno eu me divido e surge mais um D8, que é imune a dano sônico. Olha que legal, mais um D8 de mim. É. Imagina se alguém tivesse dado dano radiante nos bichinhos lá. Olha que legal. Ué, a Lisbeth podia dar. É. Faltou pouco. É que ela virou cocô, eu acho. Eu não consigo, não deu tempo dela fazer isso. Eu tenho certeza que ela ia fazer. Tá. Bom, ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Vocês três talvez possam. Eles estão lá. Estão rodando. Com teto de percepção, dificuldade 50, vocês conseguem ver o Gabriel. Ah, dificuldade 50. Preso pelo Lula Molusco esferoide. Eu veria, mas se é visual, eu não vejo. É visual, você não vê. Nem vou jogar porque eu não vejo. Nem sei. É 8, mas. 22, 33, não. Então não vê. Não dá pra ver. Rodando. Rodando e cantando. Ritmo de toque, sua vez. Que bom, assim ninguém vai me julgar porque eu peguei tá, os. Eu tenho que fazer de teste pra poder sair. Vamos isso lá. A gente já tá acostumado. É a gente já espera isso de si. Não espera nada. Griel, o cara, ele abriu um portal. Ele fez Mirror Mage. Fez Feeble Mind e imprisonamento pro final. Ficou sem alma. Pode usar o banheiro? Pode sim, cara. Fica à vontade. Sem alma. Imprisonamento é sem alma, né? Não, ele tá preso. Não sei. Então seria uma farce cage. Não, imprisonamento. Olha, tá na página ainda. Prisionar é prisionar a alma, né? Eu acho que é. Eu não consigo voltar do... Então. Dá folgado, caralho. Agora é. Tinha que ser. Agora é. acabou seu ponto heróico? Não, tem um ainda. Eu não tô falando de alma, não. Ah, não, peraí. Não. Não. Você cria uma restrição mágica pra prender a criatura. Você pode ver. Tem que passar um teste de sabedoria ou ser aprisionado pela magia. Não, não falo de alma, não. E a versão que eu usei também não tem nada de alma, porque é a versão de correntes. Uhum. Fica restrito até a magia terminar. E não pode se mover ou ser movido por qualquer meio até isso. Até lá. A de alma é outra. Uma que se aprisionar a alma de alguém que morreu, se não me engano. Sim. Uma gaiola. É, mas eu acho que é a mesma magia. Não é a mesma, é outra. É outra? Uhum. Que você consegue usar ainda os... Essa aqui tem várias perícias. Versões, né? Você pode enterrar ele, quase que enterrei. Pode aprisionar, mas eu lembrei do Lula, vou só amarrar ele com concreto. Tem uma prisão de... O que é isso aqui? É um demiplane. E tem uma construção de uma joia também. Nossa, tem um monte, tem slumber. Um monte de coisa. Bom, enfim. Anfa. Toff, quer sair da coisa. Eu estou afogando e girando e agarrado. Você pode sair de tudo usando um ponto aqui. Você é monge. Só o afogado que não, né? Mas aí você sim, vai é saindo do bagulho. É, com um ponto de que dá pra sair de tudo. Não, mas o afogado ele não sai do... O afogado não. É, mas ele vai sair dos negócios, vai sair automaticamente do afogado, né? É. Sai do líquido, exato. Sai do afogado. É. Bom, primeiro de tudo, começo de turno. Não, começo ou é fim? Tio o quê, caralho? Não vem não. Você começa ou se é fim de turno? É, aqui falou que são 9 de todo início de turno. Começar de vez, ou entrar. Mais 9, porque, primeira vez no turno no sangue. 10 a 10 de fogo, 10 a 10 necrótico. Save em Frodo, Constituição, CD 40 pra metade. 10 é runa nível 35. Você tá preparada? Não. Ele vai cair. Vai cair. É no começo. É no começo de. Começo de turno. No começo de turno. Se você deu dano mínimo, acho que cai. Às vezes assim, minha regeneração é baixa. Não é suficiente. Mas eu tenho que fazer o teste antes, tá ligado? Tipo assim. É, Constituição, né? Constituição. Constituição, CD40. 20 natural. Pega uma cartinha. Pega a cartita aí. Boa. Fogo necrótico. O ataque dos. De um dos seus aliados que causa dano máximo. Dá a loss nesse jogo, dá dano máximo. Boa. Ou seja, não... Tá, 14, 24, 25, 30, 40, 55 de fogo. 37. É total. É total, não passa. 55 de fogo. 20 eu não passaria. Não? 20 você não passa. Não, eu com 20 natural não passo. Assim, deu no bicho natural, tem uma cartinha. Você pegou a cartinha porque vai que, né? Vai que a cartinha ajuda a passar. A cartinha pode ajudar. Às vezes vai que dá mais 5, né? Bom, é, tipo, passo, se ele falhar num teste, passo, ele passa. 36, é 40, né? Passa 40. Num teste que você tenha falhado. Sim, é. Dá 42. Aí. Eu passo sim, mano. Ah, mas você já tá 37 só no bagulho? Então quanto tinha dado aqui? 54, né? Você tem evasão? Ah, justo, é? Você tem evasão? Então show. 54 de fogo. Então, por isso. Mas é de Constituição. É, não é de, é verdade, né? 54 de fogo. Ah, só nesse eu já cai. Tem 12 de vida? É. Mesmo com a minha regeneração. Já caiu. Mesmo com a minha energia. Ah, é. Mesmo com a minha regeneração, não dá pra segurar a minha regeneração. Tá certo. É porque é Constituição, não é destreza. A minha é 20 de. nem isso não dá, minha regeneração. Caraca, precisa aumentar isso aí, Di. Mas eu tô no nível de monte, tem como. Como? Você tem regeneração de vida? Tem. Cai mesmo? Tem? Cai, já. Mas eu tenho porque tá. Eu não preciso. Vocês dois dentro do vórtice, se ele, você que tá catando itens, de repente vocês veem a Toff rodando, dentro do vórtice ela vai murchando, e aí despenca de lá do vórtice aquela coisinha ressequida que era a Toff. Ixi, foi... One Piece, o... O Luffy, depois que enfrentou o Crocodile, é. Fica todo seco assim. Eu vou pegar a Toph. Só essa cena, desidratada. Vou pegar a Toph. Desidratada. Vai pegar a Toph? É. Eu tô ali por fora mesmo. Só tem eu, pra falar a verdade, né? Porque eu criei o. Né? Ela despenca, cai, vai em direção ao lago e você vai lá pegar ela. Vai pilhar o corpo, tá, né? Vou pilhar o corpo, tá pensando que não consigo terminar, velho. Toph tem uns itens bons. Tá. Eu acho. Vez do elemental. Porque é verdade, se você olhar na minha ficha, eu tenho pouquíssimos itens. Eu também tenho. E é. De livro, né? Sim. Conhecido. É poder. Exato. Tá, Murin e Celerin. Vocês vão tomar 8 de dano. Mas não, caralho, meu, tô até agora esperando. Chega uma vez o burro. Você se atirou de casa pra isso, Jé? Você se atirou de casa pra isso? Vai te matar. Pra jogar um turno e quer morrer. Por favor. No início do turno. É. Pô, não, vou lá jogar, vai ser da hora. Oh. Vai lá jogar, vou matar. Ô, Nix, eu gastei um monte de recursos pra virar um Devil May Down. Você te prenderam ainda. Você arrisca a sociedade. 4 de 10. Não precisava ter gastado tanto recurso, a gente já acredita. Isso aqui. Mas o cara também gastou uma dia de sétimo, uma de nono, a de segundo, whatever. Sim. Mas tem um portal aí, o portal também não sei quem foi aqui ainda. Acho que tinha que passar isso. Ok. Uma reação. Vai ser concussão, então. Desmagamento. Vocês tomam no começo do turno, então. Do bicho aqui. 16, 26, 27 pontos de dano de concussão. Mágico também. Tá, o sangue pressionando vocês ali. É, hã? Não. Bom que agora não toma. Agora você não toma. Toma teu rabo. Bom. Agora você não toma teste de morte. É verdade. Né? Amor, eu vou englobar a Toph. Não, o quê? Eu sou um Leo Costa. Eu vou te englobar. Eu sou um Leo Costa. Leo Costa? Que porra de Leo Costa? Eu sou um Leo Costa. Daqui a pouco aparece cantando uns forró aí. Leo Costa. Caramba, eu sou Leo Costa. Não! Leo Cócito! Isso foi o que eu disse! Sou Leo. Tá, Celerin e Murin, vocês vão jogar um saving throw de constituição. A CDD ser mais baixa, 35. Tá, CD de constituição. Vinte natural, tá boa, garoto. Opa! Perdão! Tá bom, não, hein? Não sai tanto vinte natural assim. Ah, era a carta de baixo pra salvar a Toph. Sério? Que é o item mais 5. Puta! Não, mas eu passei ainda assim. Mas eu tenho levado dano. É verdade, já passou. Passei ainda assim. 39, Jack. É que às vezes eu esqueço que eu tenho meu próprio bônus. 39? Né? Passou. Então vocês vão tomar só metade desse dano, tá? Olha, a folha de dano tá aí. Faz o quê? Dano necrótico. Não, tá com... 10 e 12 dano necrótico. Passei 9, tirei 9 e passei. Boa. O louco. 22. 33. 43. Aqui já tá somado já. 55. Eu falhei, Jeff. Eu tô me... 65, é, 76. Então, de que tipo? Necrótico. 66? 76. 76 pontos de dano necrótico. Anota separado esses pontos. Querem lembretinho pra anotar separado? Tem aqui. Não, eu quero a folha de runa. Já que parou de jogar. Tá comigo. Tá sim. O Uriel falou não que tá, tava. Eu devolvi. Não devolveu, não. E eu não peguei. Só tem duas folhas. Ah, tava tá debaixo do caderno. Tá. Viu, ó. Viu falando que fui eu. Fala que foi eu que pus debaixo do caderno. É, foi você que pôs aqui. Foi o Ariel. Querem lembretinho pra anotar essa parada? Não, não precisa. Ah, teu rabo, tô morto. Eu não lembrei de do rabo, vai tomar o seu corpo. Ah, nossa, ele parece um menino lombadeus que brilha. O zoinho dele. Necro. Pronto. Tudo ele é feio. Tá. Esse dano, o que que acontece? Vocês veem acontecido com vocês uma coisa parecida com o que aconteceu com a Toph. O sangue, ele é drenado pra fora dos corpos de vocês e vocês começam a murchar. Por exemplo. Vai fazer parte da poça. Tudo será posto. Cura normal não vai restaurar esses pontos de vida. É como se você perdesse um membro. Só a restauração regenera isso. Por isso que eu pedi pra não estar separado. Não, separado nunca é coisa boa, né? Opa, cada 50 de dano necrótico. Coisa boa. Ó, cada 50 de dano necrótico, salvaguarda de Constituição, CD35 ou um nível de exaustão. Então joga outro teste. Deu 76, né? Nossa. Mas eu tomo metade. Ah, é. Vocês tomaram metade, então não chegou nos 50. Então beleza. Chegou. É, eu tomo metade por causa da fúria. Uhum. Aí não. O teste eu falei. Então quando der esse marcador separado aí chegar nos 50, vocês me avisam, vocês vão tomar exaustão. Tomara que quando isso não aconteça. E foi, essa é a vez do cara. Essa é a vez do cara, beleza. Agora, nosso turno, Lair Action. Nosso turno, sério? Nosso turno, ninguém. Ah, nosso turno. Ah, pô, você também. O único que nos fudeu no seu próprio turno foi o Solarin. É. Mas eu também não me fudi no meu turno porque não chegou ainda. Eu tô girando, mas. Ele se fudeu no turno dele, foi depois que não vou girar. É. Mas eu perdi. O resto foi tudo no próprio turno. É, eu não me fudi, não. Não chegou o seu turno? Claro que chegou. Ah, verdade, passou o seu turno. Eu não tenho Lair Action pra fazer. Olha que beleza. É que você também sabe. Você. Você só pilhou o corpo dos outros. Tá. Olha um corpo, olha a tocha do corpo. Olha o corpo da tocha. Opa, não me deixe ver isso. Tava caindo ali. Ah, pensando. Não posso fazer nada. Tá. Vou me transformar em lobo. Tá. Nada cachorrinho. Vou transformar em lobo. Vou. Só um bônus pra me transformar. E vou usar a minha ação pra me tirar de lá, pra tentar sair de lá. Tá. Começo do turno toma dano. Começo de turno toma dano. Mas você tem asa como lobo? A gente já tomou no. Ah não, foi só a Toph que tomou. Só eu tomei. É um lobo dos infernos. É um lobo dos infernos esse fogo. Bicho vem voado. Todo início de turno. Calma, vou bônus, 10d6 de fogo, 10d10 necrótico. Os dados explodem, não. Vou usar radiação. Com radiação não, ela vai multiplicar. É virar não, um linfoma aquilo ali. Eu me libertando, vou usar o pulso de ação pra me transformar num lobo demoníaco. Ó, vamos lá, dano de fogo, Murray. 20. 30. Eu tô dando de fogo? 38, 48. 64 de fogo. Esse sim suplanta a sua resistência. 64, mas eu né? Sou imune a dano de fogo, de ataque. Sou imune a fogo. Se você é imune, a sua imunidade vira resistência. Então você toma metade. Então eu tomo um quarto. Metade. Ah, desculpa, esse aqui tem a salvaguarda. Mas pra... eu tenho já um bagulho do. Esse aqui é joga um save throw de Constituição. Metade. CD40, save throw, Constituição pra reduzir a metade. 64 de fogo. Nossa, grudou um dado na mão. 64 de fogo. 13. É 33, 38, 46, 57 de necrótico. Isso daí é uma parte também? Não. Tá, quanto caldo de fogo já? Esse Jeff? É o redemoinho. Ah, tá. 64. 32 de fogo. Já não explodiu também a armadura aí, não? Eu acho que ele não usa. Ah, verdade. Eu uso. Vai explodir agora. Ainda tem. A minha já tá no 50 de novo. 32. Vai dando, é que o bagulho volta. Necrótico. Conta também. Necrótico foi quanto? Necrótico 57. 57. 29. 7 e 64. 57. E faça a sua ação. E aí você tá vendo, ó. O sangue de vocês tá saindo do corpo. Tá drenando o sangue de vocês. É uma sangue sugando. Ele tá sugando por osmose. Literalmente, eu anotei aqui, osmose. 50. Não é nesse necrótico. Não é esse necrótico. Não é esse. Esse aí não precisa. Esse não precisa. Não, isso aqui daí é o redemoinho, não é o cara batendo. É, esse é o redemoinho. O outro, o drano de sangue, é uma ação. É a ação que ele faz. É, é tipo um sopro. Que recarga 5, 6. E aí ele dá esse dano fodido que não regenera. Tá, não como cura. É que é, tem que explorar a armadura? Mas não dá top, então não é dano isso. Da armadura. 150. 150? Então mais 75. Vai lançar a Katara no lobo? Ah, é, tem que rolar. Que abusado! Verdade. Falta só agora o Wing, né? Já tem a top. Qual que é a dificuldade da armadura mesmo? Ixi. O que não lança é o só. É, acho que é a CD deles, amor. É a CD é sua, só que com força. É uma CD bem forte. Cara, é a CD usando o atributo força. Ok, deu 36. Tá, então pra minha força faz a gente. Força é 10. 10 mais proficiência. Então 20. 8? 8? 8 mais proficiência. 8 mais proficiência. Então, 28. Proficiência é 10. 28. 28 mais o bônus. É. Não, na verdade, é o dono do valor. Tô falando. Você só tem só 10 de força. Mais 10. É mais 10. 30? Sim, só tem 10 de força. Força, 10, proficiência, é 10. E 8 físico, fixo. E então, 5 da Tiamat. 5 da Tiamat, então 33. 33. Deu quanto que eu falei? 36. 36, foi isso? É, então tava mais 75. É, 11 mais 25, isso. Mais 75. Mais 75. Então. Não deu pra enxergar esse lápis aqui. Você, Morin. Tá, eu vou tentar me libertar. Tá, de que forma? Você tá agarrado. Pra sair do agarrado é uma ação. Eu vou tentar, se você tipo, tentar vou se desagarrar só. Pra tentar romper o que tá me agarrando ali, que tá me segurando. Tá, ok. Isso vai quebrar as duas condições se você conseguir. Só que você gasta a sua ação nisso. Sim, né? E se você conseguir, você para de se afogar também. Então, vamos seguir estar igual eu, tá? Então joga. Na verdade é uma jogada de agarrar resistida, né? O meu agarrar é mais 46. Vamos lá. Ah, aí eu jogo. Agarrar. Atletismo. Atletismo? Isso. Atletics. Atletics. Compensa fazer que nem a Thor. Quanto você tem de boa, né? Opa, aqui não é. Aqui no. Tenho 30. Aí, ó, olha aqui. Testemunha. Mais 42. 42. Puta que pariu. Tirou crítico. Ele tirou mais. Eu boto o Jeff 46. Você tirou 20, filha da puta. Eu falei pra ele testemunhar. O olho da tormenta veio. Mas o olho da tormenta não é o 1? Não. Não. É o 20. É o 20? Eu ainda falei, Ariel, testemunha. Ele ainda falou ali que é o 20. Eu virou pra ele, Ariel. É, bem isso mesmo. Você pode gastar uma ação bônus pra curar um pulso, usar um pulso cura de eu, cura. Véio. Cura eu. Cura um D10 mais nível de personagem. Cura eu. Aí, ó. Cura. Vou fazer o seguinte, ó. Eu dou essa cartinha pra um de vocês e vocês me dão uma outra. Não, nem fudeu. Claro, tô. Uma outra equivalente, engraçadinho. Ah, você não disse nada. Você não quer usar a cura tipo sangue e se curou? Não, foda-se. Eu tô tomando sangue de vocês e tô me curando. Ele tava online. Esse que é o ponto. Na verdade, eu não tô mudando nenhum ainda, né? É. Tomou da armadura dele. E aí, galera, vocês vão aceitar? Eu tô com a minha. Dá uma carta aí pra mim. Não a sua, mãe, mas do monte. Não, mas de monte, ele falou. Da nossa. Não, dá uma do monte. Ah, monte. Caralho, pode pegar pra você. Pra você. Vou fazer o quê? Reviver, filha da puta. Morto não revive. Agora eu gostei. Essa carta foi mais interessante. É, tudo mais. Como que eu vou gastar uma ação bônus se eu sou morto? Eu revivo você depois da hora da minha ação. Então a carta tem que ficar com você. Eu vou afogar o restante do dia. Com a mão esquerda vai curando quando a gente tava roubando. Então meu turno foi. Eu me transformei e fiquei. Tentei sair. Ok, continua preso. Então tá, então Celerim. Zerou o turno, Celerim. Tá, ação bônus. Eu vou ativar o anel, Mist Step. Boa, garoto. Esqueci de se pôr. Mas... Oh, ah, tô não, mas eu tô sem anel. Tô fora do turno. Peraí, começo de turno. Então, se eu virei. Save de construção, CD40. Eu preciso de volta comigo. Normal. Eu achei que sua espada tá com você? Fogo das Trevas. Eu achei que não voltava, porque ela tá pegando um item. Eu falei, ela tá pegando os itens 35. Não, eu tô pegando itens novos. 39, 43, 52. É, eu tô pilhando. 63 de fogo. Nós marcamos o que? Não deu. Ela morreu. Tempo, ele morreu antes, por isso que eu não falei. 63 de fogo. Que talvez desse. Não deu. Mas eu não tenho 34. Eu poderia fazer. Poderia usar. 42, 46. Não os itens do bichinho. 52, 61. Que 68. Ah, ele ficou de... menor. 20, 14. Necrótico. Okay. 35. Não, eu vou usar isso aqui. E aí agora eu vou rolar com a inspiração. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar com esse 1 aqui. Really, ali, ó, de novo? Sim. É só precisar tirar um. Olha, 20! Carregou meu soco. Olha, boa! Eu poderia ter usado isso, mas tudo bem. Tá. Então, 68 de dano, o que foi isso aí? Necrótico e foi 30 e poucos do... Não, foi 68 de fogo. Tá. E aí, quanto que foi o outro necrótico? 34. Não lembro. Vou rolar de novo, então. eu só ouvi o 68 e aí ele parou de falar. 68 é de fogo. E o necrótico? Vixe. 10, 20, 34, 43, 52, 62, 64 de fogo. Mais, de necrótico, desculpa. Mais 32. Mais 32 de necrótico. Mais não, né? Menos. Menos. Só o cara que tá do tanto. Ó, eu vou ignorar isso aí porque eu tenho regeneração de 31. Então, vou, tipo, tomar 1 de dano. Não, eu quero esse 1. Armadura no chão. Já foi? Não, tá. Olha, você não me dá 2 dedos? 31, 50, 111. Não, 113. O detalhe pode explodir de novo. É. Só 2 dedinhos. Na época da gente ficar em cima aqui. Valeu. Sério? O Coriel tá roubando a sua mesa, mãe. Faltou 2 dedinhos. Certo. Tá gravando o trem aí, João? Tá gravando. É. Tá, agora eu tenho uma ação. Se liga no cara de verde. Nunca vi esse vídeo tosco? Não. É legal, depois eu... O bichinho voltou? Cabecinha? É. Não. Não, então... Mas ele também tá 5 km. Cabecinha sumiu. Tá, você se soltou, então você... Tô presumindo que você saiu... Mas a gente pro viu... lado externo do vórtice. Isso. Não tá no olho do furacão que nem a Ciere. Eu não tô no olho do furacão. Tá sim. Eu tô fora. Não, tá dentro. Tá não tô não. Tá dentro. Tá. Tá dentro, eu falei que vocês dois estavam dentro. Uhum. Vocês estão de boa lá dentro. A gente tá lá dentro? É, vocês só não tão rodando. Ai, que da hora! E você tá pirando os corpos. Por isso que ele fez Dragon Ball. É, por isso que eu vou subir, porque eu não quero atravessar. Primeiro ele fez Shiryu pra subir na água. É, eu falei, ah, não, eu não vou atravessar essa porra, nem fudeu, eu pensei comigo. Tá, agora vamos ver. Acho que senta um pouco. Se não tivesse opção, a gente atravessava, mas 90 metros? Tá. Osso, né? Perto de 5 km daqui a 90 metros. Tá mesmo. Ah, eu tô quentinho aqui ainda. 4, 6, 6, 6, 6. Eu tô com segunda pele. Ah, por isso, né? É gostosinho essa porra. Por que você comprou essa skin? Não, essa aqui é minha pele normal. Eu passo hidratante todo dia, mas só isso. Tá, eu vou usar pincéis mágicos. Ok. Do bicho. E duas cargas do meu anel de eletricidade. Então são 8 mísseis mágicos de 6d6 cada um. Mais 21. Ah, pode ser. Vai maximizar? É, 6d6 mais 21 por missão mágico. 36, 57 vezes 8. Nossa. que dano que é? Elétrico? É. 57 vezes 8. Elétrico, celeirinha, 570, 375. Caralho! 385. 385. Yu-Gi-Oh! Lá, abominação. 5x8, 40. E aí, 57, né? Isso. 400 mais. 8x7, 56. 456. Isso. Oh, isso foi um dano bom, hein? Foi um dano doído. 456. Eu tenho direito a. Não, é missão mágica, não tem teste, né? 456, divide por 2. 227, né? Uhum. Isso. Não, 28. Esse caso seu aí não é dano de força? Ou é tipo um dano primordial? Não tem nada a ver? Não. 20, 200, é, mais 200, 400 de dano. Tudo bem, mas eu digo assim, esse seu anel de eletricidade seria o equivalente a nossas pedras únicas. Não, para adicionar 2d6 de dano em cada míssil mágico. Ah, tá. Não compensava usar só o Force? O Force é um, seria um D4 de dano por míssil mágico. O Burren tá dentro do vórtice? Tá. Tô preso! Tô lá preso! Aí, é ele isso. Você vai jogar cachorro? Não, não, gente, é roleplay. É Murray. Eu não sei, eu acho que isso afetaria o Murray também, já que é elétrico, né? Eu tô falando, é que eu ainda até comentei com ele, eu falei, o bicho vai dar uma abominação e vai botar pra fora pra tomar dano. Mas você não vai tomar dano inteiro, você toma metade. Que vai dar 228, é isso? Com direito a teste pra reduzir a metade a metade. Mas eu já tô em fúria. Já retomo metade de. Então você já tá tomando um quarto. A metade é metade. Então consegue você joga um save em fúria agora pra ver se você toma. Um oitavo. Um oitavo. Metade da metade da metade. E esse um oitavo vai dar 60 de dano quase. Isso aí me reanima? Ainda dói. Você já em mim me reanima isso aí? Não. Não funciona com o você não tem uma parada cardíaca, você não tem mais sangue. Otávio, tá, você viu o sangue chegando e vindo chutando e puxando pro peito assim. Tem praticamente um secar de magia, sim. Pode crer. É bem isso. Save in throw do quê? Tomar no ar, velho. É, destreza. Destreza. Não, não tem save in throw. Ah, mas o save throw que você ah, tá não, não. É a corrente. É, a corrente que tá passando ali no vórtice. É. Tá. Save throw de destreza. Então, né? Qual que é o seu CD pra resistir? Um quarto do dano. Ah, é, né? 35. Toma só um quarto do dano, não. Não dá. Vai tomar um oitavo. Não deu? Um quarto do dano é 120. Não, é 120. Eu tenho 17 mais 6. 28, 77. Não, 17 mais 6. É. Okay. Mas você faz, não, é 60? Então, é que eu arredondei um pouquinho. Ah, tá, porque metade de 60 dobra 107. Então, 228, pô. Divide por 2, vai dar 114. É, 114. Divide por 2, vai dar 67. Né? Ah, é do total que o bicho tomou, não do total do dano que você deu. Tá certo. Não, 63, velho. 63? Já tomo, não, 114. Metade, 57. Eu já tomaria metade. Já somaram 57. 114. Parece ser Dilma. 70% do total, 30% 57. Só eu acertei o 57. 57. Eu só errei o 11 no meio. Roubando 10 aqui. Caralho. Esse cara, mas eu acho que ele deveria ser o dano total que você nem deu. Porque quem absorve é o cara, não o Champs. O cara só conduz. Vou fazer 56 aí, mas ele é tipo a pomba pousada no fio, sabe? Só vai tomar choque se afastar muito as patinhas. Pomba fazendo espacate e morre no fio. Sim. Sim, porque aí o... Eu quero jogar, velho, vai. Se for a fase... Tá bom. Ele quer ver se ele acorda. Esquece a discussão da eletricidade. Celerim foi, né? O que mais, Celerim? Eu tava em casa, velho. Bom, dá aquele aquela rajada elétrica nele, vai atingindo ele, né, e vai envolvendo, e você vê um vórtice de sangue e eletricidade girando indo na sua direção. Tá? Esse dano foi um dano fodido, um dano ferrado. Deu 400, 200 e tarará de dano nele, porque ele resiste metade. Quando dá esse dano nele, Celerinho, apesar de estar girando e dispersando aquela eletricidade pro chão, pro Furebs do Murin, né? Quando atinge ele esse impacto violentíssimo, vocês escutam pela primeira vez a voz do Elemental. Cacete! Em Brasília, 19 horas. Que cosquinha! A voz do Elemental. Faz mais! Ele fala assim... Ai! Não, vocês escutam ele emitindo um lamento de dor. Que vai ecoando por todo lugar. E parece que o local onde vocês estão, apesar de ser um descampado árido... uma imensidão que vocês não sabem até onde vai, parece que esse som ele ecoa, como se ele batesse alguma coisa e reverberasse, ecoasse de volta pra vocês. Um ambiente completamente bizarro, estranho. Tá? E vocês escutam ele emitindo esse rugido de dor, né? Esse lamento de dor. Parece que teve uma reação do ambiente aí, ou não? Teve uma espécie de uma reação do ambiente aí. Então eu quero fazer a minha ação preparada. Lembra que eu falei que eu quero prestar atenção no ambiente? Que se tiver mas você não falou que ia preparar uma ação. Eu falei que eu tenho uma ação preparada pra fazer. Que ação? Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste de runa. De runa? É. Que teste de runa? Escreve sua ação, o que, que você quer fazer? Pera aí, esqueci o nome! Explica o que, que você quer fazer. Calma. Eu quero detectar o rastro de runa. Achou, foi naquela direção. Achou! É, subiu e foi um pra lá. Um rastro de runa? É. Como assim? Como você faz isso? Tem aqui a opção. Lembra quando eu fazia pro nada pra achar as runas? É, no Roll20 vocês não olhavam essa merda, né? Claro que eu olhei. Claro que sim, isso. A gente até tentou conversar com você pra toda vez que a gente encontrar uma runa, ou algo pra chamar a atenção da runa. Já conversou tudo isso com você, tipo, com percepção, com as runas. Vem não, mano. Cadê a porra do rastro aqui? Lá embaixo! Falar? O bagulho do Dragon Ball. 70 lá, menos a... O detectar tá rastro de runa. Isso. Ok. Vem não, mano. Meteu um louco, já não basta ter matado esse caralho. Radar de runa, mano. Eu queria vir jogar, me divertir. Eu acho que é o terceiro combate, você começa e cai, não é? Mais. Tá. Joga seu teto de percepção. Eu quero sim. Tentar isso. Tem que curar essa menina, gente. Tá muito fraquinha, dá feijão pra ela. Muito fraquinha, você bota no meu rabo sempre. O que adianta ter quase 4 anos de vida, velho? Esse que eu pulo. Caralho. Mas você entra no combate com 12? É. Ah, eu não entro, não, nem entrei. Me cagaram lá, velho. Eu sou o que tem menos vida dessa mesa. Me curaram lá, velho. Que argumento aqui, nós já entrou. A Leite te achou que nem me cagaram lá. Na de curar, jogaram bola de fogo. Mano, jogaram bola de fogo, vai roubar. Vem do mestre. Deixando esse curar, não, né? Joga lá. Você adiciona um dado e escolhe o resultado. É ficar na troca. É, eu tenho bastante vida porque eu peguei a forma do dragão. Okay. Então, o dragão de base já tem 400. Tipo, não sei se a vida volta, mas a vida volta. Provavelmente. Quando, tipo, tá verde, vai? Eu saio do lobo, eu volto. Mano, eu tenho 46. De vida? 46. Tá melhor que eu. 46? É. Ninguém usou runa agora. Não detecta nenhum rastro. Falou que ela não viu, ela não vê o rastro. Não, é que às vezes, tipo, se nessa, nesse grito do cara teve um uso de runa. Eu acho que. É isso? Não, não é o cara. Ah. Eu acabei de ter um rastro de runa no local. Se tem alguém, tá usando. E você ignora o meu rastro, né? É, eu não, o rastro que eu sei que ele usou. Velocidade, velocidade, velocidade, velocidade. Eu tô falando algo específico, entendeu? Uhum. Acabei de ver mais um. Eu tô querendo corroborar a minha teoria. Entendi, entendi. Não, não foi possível detectar no momento nenhum rastro de runa. Tá. Alteração. Um rastro diferente. Que mais, Celerendial? Primordial. Não, meu, foi só isso. É a Siri, né? Não, o meu foi ação preparada. É, eu não o meu cara de tudo. Então é o Griel agora. Ah, o Griel tá preso. Preso... Sem mente. É. Faz teste de sabedoria, não, tá não preso, é? Pra sair. É, tipo, era 30 dias. Agora não, ele sabe como corrente. Que é... Não, mas acho que a corrente não fica preso. É, imprisionamento. Vamos ver. Pra ver sabe como o orc se sente. Terminando a magia. Ah, você pode especificar a condição que vai fazer com que a magia termine e solte o alvo. Mas se o cara tem tipo alguma coisa que ele se solta automático, não dá? Não. Nesse caso? Aqui tá dizendo, ó. É, acorrentamento. O alvo está restrito, restrained. Até a magia terminar. Não pode se mover ou ser movido por qualquer meio até lá. Até a magia terminar. Freedom of movement. Funciona contra isso? Limitação livre, né? Vamos ver se no Freedom of movement diz que cancela isso, né? Ou se diz que ele... Magia não funciona. É porque é uma magia de nono quanto uma magia de quê? Terceiro? Ó, durante a duração, o movimento do alvo não é afetado por terreno difícil... Magias e outros efeitos mágicos que podem reduzir o deslocamento do alvo ou fazer o alvo ser paralisado ou restrained. Eu sou um bull que anda pelo menos. Mas você tem isso. O alvo pode gastar 5 feet de movimento de deslocamento, né, 1,5 metro de deslocamento, para escapar automaticamente de qualquer restrição não mágica. Ah, não mágica. Como algemas ou uma criatura que pula. E tá embaixo da água, não afeta. Tá, mas aqui tá dizendo bem claro, né? É. Que... E magias e qualquer outro efeito mágico... É, você falou de magias... Não pode reduzir o deslocamento do alvo ou fazer com que ele seja paralisado ou restrained. Mas você tem isso passivo? Ah tá, porque eu ia falar, você não pode gastar. Eu tenho esse passivo desde o nível 27. Não, se você tem isso aí, então beleza, então você se liberta. É, eu... Mas... Ele tá na minha frente? Não. Então... Ele sumiu, sumiu mesmo. Eu olho em volta. Você vê um monte de sangue rodando assim, ó. Você olha em volta. Não, não tô mais aí. Ele tá em outro lugar, plano, ele tá em outro plano? Eu tô em outro plano. Não, você não tá em outro plano. Você falou que eu tava em outro plano. Não, não, mano, você tá no meio do portal sem ela, no meio do portal. O Jeff falou, você atravessa um portal. No momento que você tá em outro plano. E depois eu falei, você tá. Você falou, eu quero acertar o cara que tá do outro lado do portal. Eu falei, não, mas não tem outro cara do outro lado do portal, porque não existe mais portal e você tá no mesmo local. Tá. Só que agora tem seis dele, agora não tem nenhum. Eu olho assim, cara, tem um negócio rodando, eu fico sentado assim, pô, olha o bagulho rodando. Olhando isso aqui. Quanto que ele tá de int? Quanto que ele tem de int? Um. Se eu fizer despertar nele, resolve? Fizer o quê? Despertar. Vai ser legal. Bom dia! Por que você faz isso em mim? Eu tô caindo, caralho! Desperta! Só que você tem que fazer o roleplay, porque você olha pra aquele bagulho girando e você fala, creminho gostoso. Vai lá comer. Não é marrom cor de bosta? É vermelho? Eu não consigo ver. De novo, é marrom cor de bosta. Eu não consegue ver a gente? Não. 5 quilômetros. Consegue ver você. Você foi pro lado externo, né? Sim. Mas 5 quilômetros? Consegue ver o Celerinho? Você consegue ver o Pô? Dá um tchauzinho. Você consegue ver o Pô. Aí você fala lá, ela gosta de Pô. Você virou um Teletubbies. Meu Deus. Não vou fazer porra nenhuma. Um jeans. Bom, você vê o Celerinho, você conhece o Celerinho, você pode até defender o Celerinho e você sabe que ele é seu aliado. Você pode até ir até ele, se você quiser. É, você tem um de índio, o Golimar também, ainda assim o Golimar sabe o que ele quer. É, então eu vou na direção dele voando. É, as feras têm 3 de índio. É, por causa da pausa despertar nela, porque que nem eu não consigo usar despertar no Ariel. Ele tem medo. Precisa ter 3 de índio. Você precisa ter um mínimo de raciocínio. Só tem um probleminha. Eu acho que vai demorar um pouco pra voltar. Ah, vai voltando, a gente se encontra no meio. Ah, você vai usando movimento e dash, movimento e dash. Mas ele não quer chegar tanto assim em você. Se ele, então é você. O dash tem que ter um pouco de raciocínio pra você usar. Então eu vou gastar meu bonus action. De novo. Então, mas o coisa tem que pensar. Eu vou usar a cartinha da Toff. Não, tipo, eu quero chegar. Não é também tão, você não é tão. Mano, é um item de vence. Não, mas isso daí seria tipo sabedoria. Ô, Di, caralho, essa carta aí, o que tá escrito nela aí? Que é um D10? Você perdeu a inteligência lógica. Você não sabe o que é, por exemplo, um elemental. D10. Não, exatamente, mas você consegue usar o dash. É tipo, você acha igual que fosse uma criatura normal. Isso é pessoal. É, é um uso único. Eu não posso usar nela? Não. Qual? Vai ficar morto. Ação bônus. Como procurar. É que é o sopro de cura? Não, mas seca é a cartinha. Eu não posso usar a cartinha? É... Não posso entender. Peraí que eu tenho aqui. Segundo vento. Não, eu... Na regra eu sei, mas eu tô falando na cartinha. Eu não posso usar a cartinha? Não, você ganha essa habilidade. Second Wind. Second Wind é self. Ah, eu já tenho isso. Eu não quero. Se você quiser gastar um ponto heróico pra fazer o sopro nela, eu deixo. Põe assim, ele vira assim. Não, aí eu dou poção pra ela, que é uma ação livre. No seu turno você pode usar. Entendeu? Uhum. Vai tomar uma poção, Toff. Foda-se. Poção bônus para recuperar pontos de vida igual a D10. Eu dou uma poção pra Toff. Mais o nível, mais pra ver se recupera ela. Seria o nível de vida. Ok, joga 2D4 aí, Toff. Só pra ver se funciona, porque vai estar ressequida, vai que não volta. A Toff é o Imhotep agora. É, então. Mostra um gato pra ela. Três. Mostra um gato pra Toff. Eu não sei se funciona, então vou dar uma fraca. Deu uma poção fraquinha pra Toff. Isso. Curou o PV. 5 de vida. Tá com 5 de vida. Ela abre o olho esquerdo. Não, ela tá comigo. É verdade, olha o que eu tô. Tá no vórtice ali, ó. Tá no olho do furacão. Você tá no olho do furacão, nos braços da Ciere. Não, mas eu tava. Sem itens. Sem itens. Você transformando em bosta do dano máximo do bicho aí, daí. E agora eu vou fazer a minha ação, então. Então faça a sua ação. Então eu vou coagular o sangue que tem ali. Como? A runa da vida, a runa da vida de um cura, eu vou usar esse poder pra coagular aquele sangue que tá ali. Caralho! Solidificar ele. Hã? Solidificar ele. Tá vendo? Todo mundo quer ser como a toa. Ele é só sangue, então eu vou coagular. Eu imagino. Nossa, que dê bom. Você viu que você acabou de ficar preso dentro do bagulho, né? É. Não, todo mundo vai ficar preso ali agora. Não, ele também tava rodando. Mas, ok. Rodando. Gostei da ideia. Rodando é eu. Tá aqui. Caiu em algum lugar. Atrás da rola. Atrás. Eu pego. Oxi. Passa a rola. Agora tem briga, velho. Agora tem briga. Tem briga pegar essa rola, velho. Caraca, essa ideia foi interessante. Quanto que eu tirei aí, Arião? Aqui foi 6. Que bosta. E a mim também. Eu aqui também. 2, 6. Nossa, rola essa porra então. Eu tô pensando mesmo. Já que eu tenho 2 pontos heróicos, né? Enrola essa bosta. Já vou devolver pra você então. Boa. Foi pensado. Foi pensado, foi pensado. O que? Tirar 2, 6 foi pensado? 2, 12. 2, 12. Dobrou o seu teste. Tá preso. Gasta outro ponto heróico que vai sair 2, 24. Engraçadinho. Ela vai ficar presa. É verdade. Você vai preso, hein? É, sair 2,24 você vai pra cadeia. Não, mas isso sem receber o nada. 40... Vai perder todos os itens que você acabou de roubar. Ah, então não. 44 eu acho um bom valor, não é? Depende pra quê? Pra dar dano. Runa. Pro dano é uma merda. Não, 44. 44 de dano, o bicho não. Não, na tabela da segunda. Dá 16 d10. Puta, mano. Volto com a sua opinião. Vocês acham pouco? Eu acho. Mas é mais do que 8d10. A última vez que eu fiz isso aí com o dragão lá da tormenta, lá que eu pisei nele pra formar coágulo lá, eu já tirei um 20 natural, deu 60. Deu mais de 1000 de dano, você lembra? Aquelas lá moram, eu quero um 20. Dano. É, 1000 de. Você quer um 20? Eu quero um 20. Isso é muito pouco pra. Não. Tata, não seja por isso. Você... Ah, não. O ponto heróico da direita rerolar os dados. Você não tem luck? Você não pode ficar fazendo isso. Eu tenho luck. Tenta jogar um dado. Eu sei o que você tem também. Quando você. Só me refresca a memória. Quando você tira um dado, não lembro em qual situação que é. Se é iniciativa ou se é um teste. Você faz um teste aí, não, né? É um teste de perícia. Joga um dado extra e soma. Não, eu posso jogar. Tem a mente da Toff. A Toff ela tem um negócio que ela rebola. Com talento. Não sei se isso é válido. Mas é 1 e 2. Mas você gasta ponto de ki? Gasta ponto de ki. No caso dela, eu gastei o quê? Ponto de inimigo e inimigo favorito. Gastaria, será? Se não, eu podia copiar. Exaustão. Você pode matar um cara por quê? Eu vou tentar primeiro meu look. Você vai cortar se for tenta. Porque senão ele já falou que não vai descer fácil. Joga com o. Você tá fazendo luck? É. Joga com. Se a gente tivesse. Módio? Com inspiração? É, inspiração. Eu posso, mas no luck eu posso usar inspiração? Eu já jogo com vantagem. Ah, no luck você tá jogando? Ah, tá. É. Já tem vantagem. Já tem vantagem. Tormenta, eu poderia usar o 20. Ave Maria. Foi menor, né? Ah, duvido você escolheu um. Escolhe um. Duvido você escolheu um. Vai que tem coisa boa. Boa pra quem? Tipo capitalismo, né? Bom, pra quem? Vamos ver a do meio aqui, ó. Ó, seu último ataque foi extenuante. Receba 2 níveis de exaustão. Não quer brincar mesmo? Pega o 1. Olha, se eu tirar um 20, que é o que eu tava negociando com o Jeff, vai pra 52. São 60 de 10. Aí se eu maximizar isso aí, já são 600 de dano. É, então. Maximizar não tem. Foi. Não, mas você já usou a carta. Talentos, eu tenho talento. Ah, mas eu não tenho. Você tem, hein? Eu tenho, eu você vou roubar tem. Do Di. Então, ela tem. Eu vou falando. Roubar o que ela eu lembro tem. Da Toff. A Toff tem tudo. Se ela quiser, ela pode triplicar esse dano. Porra. É. Como? Com explica os meus aí. Talentos. Eu tenho os talentos de potencializar, maximizar e duplicar. Magia? Uma vez por dia eu tenho. Ah, isso aí é válido. Isso aí não gasta aqui, não. É. Não, exatamente, não gasta. É uma vez por dia só que eu faço. Pode ver que eu não faço sempre. Tem o 20? Tem o 20 aí? Vou te dar um ponto com o exaustão. Duas exaustão. Por que duas? Porque eu gosto muito. Cala a boca e dá duas, caralho! Você vai dar IK no bicho. Eu acho que uma exaustão só se tapa a água. Vai dar IK no bicho e vai quase me matar. 200 mata. Tabela. Gritou. Com 1.800 ali então, no tá. Cara. Eu tenho uma vai dar IK no bicho, vai capaz de você mandar IK no bicho. É crítico automático, só tem que ser inimigo favorito. Ah, eu não tenho. Com o champ você também, cara. Ela vai dar IK no bicho em mim e tá chorando. Isso aí. Olha o de tabela aí. Deixa lá do bom. Já pega o Neron de aliado. Que é mais válido. Quem mais vai que vender alma aí? Isso, não, é tipo, se eu matar o Murren pro Neron, já pega o Neron de aliado. Vai, ele quer matar o Murren com as próprias mãos. Minha alma, minha eu vida. Ressuscito ele, não tem problema. Calma, não é isso que ele quer, mas tudo bem, vai. Ah, então eu vou fazer então. Ok. Então qual que é a dificuldade? Tirou um 20. É, 52. 52. É Constituição? Ah, o meu teste eu faço? Não. O cara resistiu. Eu não sei. É, o cara vai ser Constituição. Qual é a runa? Vida. Vai ser Constituição. Ela tá tentando coagular o cara. É, vida seria sabedoria. Não, isso é Constituição. Ah, é sabedoria é a habilidade que você usa, né? Cara, sabe o que eu tô imaginando? Se esse cara coagular, velho, eu imagino aquela experiência que o nego faz. com veneno de cobra no sangue quando coagula. Fica parecendo um fígadozão, né? Imagina, parecendo uma gelatinona, assim. É verdade, podia jogar um veneno. Aí o bicho vai tomar um AS, né? É, fica pido. Vai, hein? Save and throw de constituição. Dificuldade 54. 52. Agora eu passo. A constituição eu acho que tem bastante. Eu também acho. Aquelas lá, as três feitiçarias faz com desvantagem. Peraí, é runa, né? É. Runa não é magia. Não. Contemplem. Olha esse um vindo aí, ó. Tem um? 16. 16? É. Para 54 tem que ter pelo menos aí. Um bônus legal. 36. Eu acho que tem uns 40 e pouco de bônus. 38, né? É. Eu acredito que ele ia ter uns 30 aí. Uns 30 deve ter, sim. Qual que é o dano que isso aí dá? Ó, 60, maximizado, 10. Maximizado ele daria 600. Dobrado, ele daria 1.200. Mas é, duplicado, 2.400. Nossa! Deixa eu ver uma coisa antes. Dá tempo de fazer isso? Não. Então você sobe, mas não faz sapata, não, velho. Pula! Dá uma carcadinha. Não, já pegou aqui, já pegou a minha. Olha lá. Quero ver pegar bem na capa da pingola. Quero ver aqui, ó. Pega aqui assim na cabeça. É. Agora é circuncisado. Agora é. Não é ele, cara. Dom. Não é ele, Dom. É o Dom. Deixa eu mandar ela. Ela é uma gata, né? Eu tenho uma gata preta, só que é fêmea, então. É, danado, o gato nem sabe. Esse é o Dom, Dom Draco, olha os dentinhos dele. A minha gata preta, ela não gosta de carinho. Ele é bonzinho demais, velho. A minha gata. Esse gato é bonzinho pra caralho. Esse Fibomide, dá pra cancelar com ele? Dispel. Esse aqui Dispel. Não gosta de carinho. Normal? No caso aí, eu acho que dentro de, né, de maldição. Remover maldição também. Eu acho que o remover maldição. Então, nesse caso, acho que remover maldição. Não sei se talvez a restauração maior. Não sei. Restauração maior. Heal ou Wish? Tá especificado que dá. Loucura? Rio? Mas é de sexto nível. Ah. É, mas de sexto nível. Que dependendo de como for, no rio, deve estar coreano, né? Então. Aí, ó. Abre uma valeta assim no lago, faz um rio e joga lá. Boa. Rio. Sério? Já se apossou de você, cara? Rio. Spell. Não, Reala. Dá pra cancelar com Reala. Eu não consegui. Dá pra realar ele? Não, tô acostumado, tenho 3. Ele é abusado, é. Ele vai arranhar, ele quer matar. Tá, Siri. Olha o custo dos seus pontos heróicos e dois níveis de sua exaustão. E do meu conhecimento. Isso. E o conhecimento da Toph, claro. Que é muito útil. Vocês veem o vórtice ele cessando de girar. Murray, você se liberta automaticamente do vórtice. E aí. O vórtice ele se aglutina e forma novamente aquele corpo humanoide. E ele começa a solidificar. Conforme ele vai solidificando, ele começa afundando no lago. Tá? Encarando você, Ciro. Conforme ele vai afundando no lago. Que bom que ele sabe quem ele vai matar, então. Sabe quem que ele vai matar, exato. Exato. Exato. Você já também tá morta, né? Então, não. Mas tá junto com ela, vai morrer junto. Não bem tô, feito. Não tô, não. Tá. Nunca nem vi. Vai morrer junto, o bracinho vai vir, mas lá nunca nem vi. Nunca nem vi. Conforme ele vai afundando, ele vai encarando assim. Meu Deus! Né? Afundando devagarinho. E fica fitando você. O olho. Sim, eu já pensei isso também. Né? Olhar tipo isso. Olhar fixo nos seus olhos. Beleza, eu vou andando. Eu quero saber se ele quer falar alguma coisa, passar alguma coisa, sem ser ódio mortal. Sem ser ódio mortal. Ele fala pra você com uma voz gutural, né? Como se ele tivesse com a boca cheia de Ele fala pra você. A voz dele ecoa também por todo o ambiente. E aí ele fala: obrigado. Minha mente retornou. Mas isso não vai durar. ele começa a afundar. Vai afundando. Melhor vocês saírem logo. Alguém tá falando. Se matar o Molden, eu quero bicho de boa. Fujam desse lugar, depressa. Vão embora deste tipo. Eu vou indo em direção. Plaf! Só enganei o Molden! Dorme. Enganei o Molden. Vai chegando mais perto? Ok. Ele vai afundando, ele tá assim, ó. Blu. Não, não venha. Quando eu terminar de emergir, eu retornarei. Irei matar vocês. Vão embora. Nós vamos deter o Neron. Ele pagará pelo que ele fez com todos, inclusive com você. Espera pro bicho voltar e você fala isso. Não posso mais falar. Ele volta assim um pouquinho. Como é que é o Neron? Oi? Como é que é o Neron? Opa, é o quê? Top. Tá afundando. Vocês o quê? Nós vamos derrotar o Neron. Impossível. Quem são vocês? Como acham que podem derrotar Neron? Também tô achando difícil. A gente é potente. A gente tem esperança. Somos os cavaleiros da esperança. Por Atena! Começasse a subir as mãos, né, só. Basicamente, né? Você tá descendo e subindo a mão ao mesmo tempo. Play. Vai afundando. Eu consigo lembrar o nome do cara lá do Neron lá? Quanto que é a sua inteligência? Não a sua! Não a sua! Ai, peraí que eu não tô acostumado com a minha ficha mais. 35? Tá, graças a Toph, não sei se você tem, mas a Toph tem. Né, o observante. É isso, né? Mente afiada, é. Você consegue lembrar o nome do cara? Observante, a cega pelo observante, ai que da hora. Não faz sentido. É, alguém que vigia ela, é um cão guia. Cão guia, meu, deve ter uns 60 de observar. De percepção. É o do The Punchman lá. Rizar Sul. Rizar. Blu, quem são vocês? Como acham que podem deter? Nós conhecemos ele, Rizar. Nós sabemos de onde ele veio. Joga carisma. Diplomacia. Eita, bichinho. Persuade, né, no caso. Não tem diplomacia. Põe ele no chão, Carpus. Ele não vai te obedecer. É, eu não quis nem subir. É. Estão falando do elemental? 27. Yes. 27? É. O elemental de pelos. Que agora eu tô com desvantagem, né? Então não rola mais. Elementeiros. Oi? Oi? Vocês o quê? Nós sabemos de onde ele veio. Vocês prometem que vão derrotá-lo? É. Prometemos. É. Com certeza. Que irão me vingar. Sim, nós sabemos o que ele fez com você. Esse bicho veio cobrar ele, você tem que... Com o jarro. Se estiver morto, não vai adiantar. Então... Quando você fala do jarro, ele olha pra você fixamente. Ele volta. Ele dá uma voltadinha. Ele vai tentando assim sair do lago de sangue, né? Então eu lhes darei um presente. É, por favor. O jarro. E aí ele começa. Conforme ele dá aquela voltadinha, a parte de baixo dele já é sangue de novo. Uhum. Eu falo pra galera, vai. Vai saindo um pseudópode. Pra onde, filho? Vou pra onde? Não, você fica comigo. Vai saindo um pseudópode de sangue assim dele, né? Indo na sua direção assim, ó. Estoura, sai o alien. Não, vai na sua direção, né? Aí vai crescendo assim, vai abrindo, formando como se fossem dedinhos, né? Que da hora. Como se fossem dedinhos, esses dedinhos entregam pra você uma coisa. Pego, eu sou a pessoa que pega tudo mesmo. Ok. Foi pra pessoa certa, pelo menos. Saving... Pedra Monar. O que ele tá entregando pra você é um rolo de pergaminho. Ok. Um tecido, um pedaço de pele enroladinha. Oi. Ok. Tá? Tem uma aura mágica. Ok. Envolvendo de abjuração, uma aura mágica azulzinha clarinha. Envolvendo esse pergaminho. Assim, bom, essa pele. Uma carta. Ele entrega isso pra você, né? Conforme ele entrega, né? Ele já tá afundando aqui, né? O tentáculo entrega pra você. E aí ele fala: o ponto fraco de Neron. E vai afundando. E aí ele fala pra você: 3 é o número mágico. 3 é o número mágico. Eu já me importa. Capaz eu. E ele fala, esqueci. Esqueci. Onde coloquei? Achei. Aqui. Ele vai afundando e vai falando. Olhos malignos que a tudo fitam. A luz de tua vida se deixares lhe tiram. Vi o olhar que corrompe e amaldiçoa. Toma de ti o que te faz pessoa. O mal encarnado não pode ser derrotado. Blu, blu, blu, blu. Pelo raio do céu, nem por fogo ou por aço. Para vencê-lo, um virgem sacrifício exige o vil. Sangue, olho por olhos, uma alma por mil. O poder da vida com muita fé emanado. Blu, blu, blu, blu. Detém o vilão em seu temor estático. O fio rubro do sangue que cega, imbuído de vida e esperança singela. No eterno instante de desespero e ruína, mostrará que veio a luz que ilumina. O mal sucumbe e o cárcere encerra. Pro eterno descanso, o preso liberta. Mata esse bicho. Decora. Né? É. Quem mais tem King Mind aí, decora também. Tomando o cu, você vai falar uma coisa e fala em mim. Não, na verdade, nossa, porra. Na verdade, eu decoraria se eu tivesse de pé, né? Mas ela te curou. Eu te curei, você tá curado. É verdade, agora. Eu tô curado. Tá com 5 de vida. Esqueci, tá com 5 de vida. Tá aqui, ó. Tá no ombro com 5 de vida aqui, ó. A Toff assim. Não, de tá só de ouvido de Lula assim. É. Tudo passou, liberta aqui, tudo liberta. A Toff tá É, exatamente, cara. Já tô regenerando também. Eu falo pra ele, muito obrigado, Rizar. Você não será esquecido. E será vingado. Devolve. Blu, blu, blu. Obrigado. Sai da perna porque te quero, do que ele tá blando perna porque te quero. Ele sai de lá de dentro. Na hora que ele sai de lá dentro, vocês veem da porta do palácio sai um raio. Pum. Pega no meio do peito dele. Na hora que ele se ergue, pega no meio do peito dele, abre um buraco. Deixa eu olhar Neron. Eu olho por dentro assim, quem foi que lançou? Abre Neron. Um buraco. Quem foi que lançou? Você não vê ninguém lá dentro. Abre um buraco no peito dele. Começa a derreter, desmanchar e vai afundando, né? E vocês veem ele, aquela forma de pessoa, né? Começa a se desmanchar e ficar boiando ali no lago. Dá pra ver, o Greal principalmente consegue distinguir, né, a diferença da tonalidade do que era o lago e do que era o corpo dele, né? E ele se desfaz e se deteriora completamente ali. Já era. Já era. Alguma ação? Vambora. Alguma mulher. Ação? Eu vou ler o pergaminho. Que porra de pergaminho? O cara recitou pra você? Não, ele me deu o pergaminho e falou, vai que é outra coisa que tem. Pergaminho, ó. Alguma ação? Eu tenho. Então. Eu tô no mesmo coisa. Tô. Eu vou sair caminhando no vento mesmo. Asinhas e... Eu tô procurando o H. Quer dizer, não... Né? Eu quero pegar um pouquinho do que é, porque dá pra distinguir o que é o cara e o que é o lago, né? Sim. Tu tava botando bagulho no tubo de ensaio, velho. Do lago dele. Ok. Você sabe, né? É, você sabe, você quer pegar ele. É, né? Pode pegar. E não foi idiota, né? Pode pegar. Não, não sei, esse aqui é o lago. Nunca se sabe. Se fosse a vermelha lá, esqueci até o nome dela. A mortalha vermelha. Mortalha. Acho que cura. Alguma outra ação? Eu vou me curar aqui, ó. Um D10 mais 30. Eu quero ver o que tem no pergaminho mesmo. Eu saio dali do... Alguma outra ação? Eu vou sair correndo. Vai dar merda vocês, entendeu? Ele fala assim, ó. É a ponto fraco dele. Mas eu quero saber o que é. Eu vou saindo. Alguma outra ação? Não. Ele tá... Já era. Devolveu. Eu vou olhar ao redor? Eu tô procurando aquela bolinha lá, vê se eu acho. Bolinha. O cara lá, o espião, você acha? Não, eu queria saber quem foi que tá com o raião, né? Não, mas foi que saiu de lá de dentro, não dá pra saber, acho. Você não tinha uma ação preparada? Isso não é uma mudança no ambiente? Ah, mas é do ambiente isso aí? Ah, então eu quero. Não mudou alguma coisa? Mudou, né? Facas, né? Vem um raio de lá de dentro e não tem ninguém. Você falou. É, já... ok. Então, já... não tem ninguém. Traços de runa? Traços de runa? É por isso que ele tá. Idiota eu, né? Eu não sou idiota, eu não quero. Não, eu disse que eu não sou burro, idiota eu sou. Só as coisas distintas. É. 19 mudado. Mas. O seu personagem, no caso, é o contrário. Ele é burro, mas não é idiota. Mais 32. É. 49, 51. 51, amor. Que runa de ideia agora. Que runem os tambores. Não, pera. 51? É. Caraca! É, eu só consigo 52. Era seria o meu máximo. É 70 menos o valor usado na runa. Esse raio foi emitido por uma runa. Sério? Sério. Da onde? Do dentro do palácio. Ah, filho da puta. Eu consigo saber que runa aqui é ou não? Eu acho que é primórdio. Eu já vou dizer a minha teoria. Que, a você minha, pode jogar um teste de inteligência. A minha teoria, porque... Inteligência? Não, pode ser misticismo, né? Arcana. Esse misticismo. Arcana. É a pedra do tempo. Inteligência é um. Pode ser um teste de arcana. Ó, eu vou carregar. É a pedra da gravidade. 50? 50. Se vira, se vira. Eletricidade, foi raio, se vira. É, exatamente, tá comigo, foi eu. Foi lá, foi eu. Caralho. É relacionado à evocação ou transmutação? Não, é relacionado à runa. Que cor de raio é, né? Qual é a cor do raiozinho? Porque senão eu tinha mais. Se for verde, Avada Kedavra, sai da frente. Né? É, morreu. É. Sério, é verde? Caramba, os caras se inspiraram. A mulher se inspirou no D&D, né? Porque é o desintegrar. 14. É, mais 32. Por mas bom, eu acho que eu posso usar 2D4. 36. Hã? Não, 32? 40. É, 46. 46, então, 2D4. Tem que tirar a média nos é, dois. É, não, 2D4, vamos tentar. Você sabe de cabeça ou dá uma favorecida, Bredão? Se é só 2D4? É 2D4. Qual D4 aqui, ó? Mas eu gosto dos meus, Carlos. Mojo, tem mojo. Tem mojo, sai fora. Respeite o mojo. Faz o dedinho. Não preciso mais do dedinho. Não tem mais no risazo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Um quatrinho, hein? Bom, cumprimentos a Robert e Howard. Não são sucessores. 2 e 3. 2 e 3, isso mesmo. Passou por um? Passei por um. Atirou exatamente o valor. Sim. Dois, dois, dois, meio. É? Sim, se ele, né? É uma runa. Você sente a energia latente daquela runa passando por você, atingindo o peito do Rizar e transformando ele. Não. Dissolvendo ele. E pelo dano que a pessoa sabe o que tá fazendo. É. Transformando a alteração, tô te falando. Dissolve ele completamente. Quando aquele raio passa e você sente a energia passando, sim, né? Você sente a energia da runa do fogo. É primordial. A energia da runa da água. Da runa do ar. Da runa da terra. Combinadas. A runa também do eletromagnetismo, né? Deixa eu ver qual outra. Caraca, o cara tem tipo, todas as runas que nós tem? Não, ele tem primórdio. Você sente a energia dos quatro elementos. Que compõe a magia, né? Você também sente a energia de outros dois elementos que compõem a magia, né? As trevas, né? Que formam a força necromântica e a luz também junto ali. Você sente que todas essas energias se combinam num único raio destrutivo, mortal, inescapável. Você sente a energia da própria runa da energia. Da energia? Da energia. Olha, Daniel, rapaz, que infinito, eu quero. Gosto. Gosto. Vem na minha mão. É da energia? É da energia. É a runa da energia. Oh, yeah. Menos mal. Primórdio, acho que seria pior. Quando você sente isso, todas aquelas dúvidas que você estavam antes se desfaz na sua mente. Como que que poder seria esse para conseguir suprimir as chamas do machado do Murren quando vocês estavam naquele... naquela antessala de recepção congelada. Que poder seria capaz de reprimir uma runa? Reprimir a runa do fogo. Teria que ser um poder acima da runa do fogo. Uma runa que tem um poder da runa do fogo em si e mais além. A própria runa da energia. Okay. Seja lá quem for, se for Neron ou outra pessoa, usou a runa de energia contra você. Ciro, você sentiu isso? O que, que foi? Aí como eu senti, Tom? Vamos. Eu tô gritando com ela que eu percebo o bagulho passando, ao mesmo tempo que eu tô procurando meus aliados com o meu senso. Uhum. E vou procurando aonde que seja terra firme. Eu vou tentar sentir terra pra poder... Certo. Deslocar. Vocês vão... Bom, o Grel tá veio voando, né? É, mas eu acho que eles chegam em mim antes deles, porque, né... Bom... São 5 quilômetros, né, Jorge? 5 quilômetros. 44 dá quantos metros? 44 dá 44 metros. Não, você tá falando de runa? É em pé, né? 44 pés. Ah, 44 pés. Pô, mas... Você anotou em pés? Eu anotei o meu em metros. É, não, eu acho que o Roll20 deu em pés, não foi eu que anotei? Não, tá em metros. Tá em metros? Então, tá, porque tem um 1,5 do Elfa. Ah, então beleza. Jeff? É, não tem 44. Então eu ando aí uns 120 metros por turno, dá uns 50 turnos. Vai demorar! Tá, vocês se encontram na base da escada, ali no ponto de subida. É, a gente se encontra, reunião de emergência. Vocês se reúnem ali. Percepção tá com dinheiro. Ele fala assim, pessoal, nós temos um problema, fora o padrão. Eu abraço você. Não, não é esse tipo de problema, Gabriel. Tudo bem. Eu falo assim, alguém aqui tem uma runa, não nós, né, o inimigo. Alguém aqui tem uma runa, aquele raião foi a runa da energia. Aquela energia que eu senti passando foi uma runa? Foi. Deve ter alguém lá dentro, então. Ah, com certeza, eu espero que tenha, porque geralmente eu espero que esteja lá. Posso fazer um teste de percepção, ver se... Aliás, percepção não, né? Caçar alguém com caçar aqui, pelo né? Que. Ai, eu ganhei uma coisa. Será também que... da gosma. Meu... Do Rizar. Eu ganhei esse pergaminho aqui. Meu pai tá ali junto? Ele disse que é o 58, já. Ali? Vocês? Não, eu vou abrir. Eu só queria reunir, porque vai que dá uma merda, né? Isso, uma bola de fogo explode todo mundo. Eu sou falo, formação bola de fogo, acabou um. Quem foi o Nero ou foi o meu pai? Se for seu pai, ele é picudo, hein? Né? Não falar nada. É, meu pai usou na runa por causa do Nero. Se for seu pai, você vai ter que pedir perdão pra ele e vai falar: não, pai, você tinha razão, eu sou fraquinho mesmo. Se for seu pai, vamos pra umas aulas de como usar as runas. É? Queria pra falar, não, mas. Sem explodir os amiguinhos. Meu pai tá trabalhando com o Nero, filho. Então você já tem os óculos. Tem plano de saúde. Plano dental, né? Ou seja, você não entregaria a runa pra ele, eu só as marcas da runa. Marcaria a runa nele. Eu não daria esse poder pra nenhum aliado dele. Nem fudendo. Pra nenhum capanga. Se ele tiver o controle total sobre a pessoa. Impossível. Bom, e aí? Aí a gente vai fazer uma rodinha, tomar uma bola de fogo ali e vai abrir o pergaminho. Abriu o pergaminho? É. Ok. Você vai desenrolando aquela tele, aquela pele, né? Uhum. E é quando você termina de desenrolar, você quebra a proteção mágica que tinha. Ai, que legal! Tá? Volta a ser uma pele comum. Isso é bom ou ruim? Aquele negócio. E quando você termina de desenrolar, você tem uma adaga nas suas mãos. Não, a ideia é que não era pra não dissolver. É. Ganha inspiração. E aí, Guilherme? Parece apetitoso. Eu dou uma mordida na daga. Tá louco, tira da mão da do Grião. O que tá acontecendo? É ponto fraco do Neron, não o seu. Fica calmo. Eu pego o pergaminho agora, fica um pergaminho. Parece apetitoso. O que aconteceu? Depois eu sou burro. Você olha pra si ele quando ela fala isso, parece apetitoso. Todo mundo é apetitoso pra você. Não, porra, não, burro. Você tem inteligência, basicamente você come e caga agora e dorme. Pô, o cachorro que é o burro. Ai, o que tá acontecendo, Griel? Eu tento pegar a daga de novo. Guarda essa daga. Guarda essa daga. Dá uma dagada. Eu guardo a daga. Não tem mais a daga. Guarda. Mas guarda embrulhada. Faz alguma coisa estúpida aí. Pra proteger. Ah, não, pode ser a mesma coisa. Um estica um arco assim. É, eu pego o arco e tenta. Sei lá, ele tá lambendo a água do lago lá, o sanguinho do lago, tomando água no lago. Que nem um cachorrinho. Vocês percebem que o Grial não tá bom. Não, eu acho que eu mordeu a daga já. É, eu mordeu a daga já é um bom indício. Tá um teletubbie agora. Ô, Curão, acho que não é bom você tomar essa água, não. Não, pera. Não, a gente tira, a gente não vai deixar o Griel tomar o negócio. Deixa eu dar uma olhada nessa. Ô, gente, por que o Griel tá tomando a água do negócio? Não, não tô sabendo também não. Cara, cara, a gente tem que fazer algum teste pra entender. Ô, Tami, sai aqui, ó, se liga. Kurama, para de tomar água aí. Não, pera. Nossa. Você deu tanto. Tá fazendo coisa pior que inspiração pra você também, filho da puta. E depois ele falava que o burro era eu. O bicho tem feitiço, ah? Dá pra... Ele tem escamas? Tem no braço esquerdo. Ele puxou uma. Comi! Tudo é comível! Eu acho que sim. Ruffles. Daqui a pouco eu vou lá sair de perto dele que você leva pra meus pelos. Mas como que a gente resolve? Electric Ruffles. Caralho! Primeiro, o que que é? Ruffles, a batata da onda eletromagnética. Amor, tem alguma aura nele diferente do que as normalmente eu vejo? Do que as normalmente eu vejo. Já é um multicoloridinho já. É, você já é um arco-íris já. A Cera enxerga 8 cores, a 8ª cor é a cor da magia. Que isso? Arco-íris. Deixa eu ver se a duração dela. Acho que é 28 dias. Instantânea. Não tem hora mágica. Não tem, não? Não, duração instantânea. Estranho pegar a daga de novo. Não, eu guardei na minha bolsa. Eu percebo um lado lá dentro, tirei 58. Teste de quê? Presta a tabela aí, deixa eu ver. É, melhor não. Não dá pra ir não, que vai comer a ficha. Eu jurava que ele ia, tipo, dar ridículo. 40 aí? 58. 58. 40 aí? 58, doido. Sim. Você sente incontáveis criaturas fracas. Tá? Lá pra dentro. Mas você também sente... quatro criaturas de nível de poder equivalente ao de vocês. E você sente duas criaturas com nível de poder superior ao de vocês. Duas criaturas com duas nível criaturas superior. Com nível superior, de poder superior ao de vocês. Neron. Eu consigo saber, tipo, o poder que eu senti do Neron no primeiro contato, se eu conseguir equiparar isso? Ou não? Como assim? Tipo assim. Distinguir se é o Neron? É, pra você conseguir. É, diferenciar que um. Diferenciar. É, tá, você conhece o Kid do Neron, você já confrontou ele. Sim, uma dessas criaturas é o Neron. Então tem outra que tem um poder equivalente do Neron, que sim. É superior ao nosso, tá? Sim. Caralho. Isso que te chama atenção. Não tão subordinado mesmo. Porque o Neron, você sente o que dele vivo, uma aura pulsante, tá? A pulsação do próprio coração, você sente isso, tá? Você consegue expandir seu ki até tocar o ki dele. E aí você reconhece essas emanações como se fosse um cheiro, certo? As outras emanações, você percebe também que tem aquela pulsação vital similar à do Neron, tá? Mas essa segunda... Então, um nível de poder superior ao de vocês é estranho. Ela emana assim, de forma amena e constante, aquele nível de poder, aquele ki. E só que ao mesmo tempo que você sente esse ki emanando, é como se você não sentisse um ki. Porque o ki é energia vital. Uhum. Vem das coisas vivas. Mas é como se você sentisse uma energia como se fosse uma antivida, um anti-ki. Entendi. É como se não fosse uma criatura viva, mas que tem uma espécie de uma energia reconhecível, detectável pela sua habilidade. Como se vai, fazendo uma comparação meia boca, vai. Como se fosse a magia lá, como é que chama? Que a gente usa do vazio? Obliterante? De obliterante, tipo assim, uma antivida. É. Ou um zumbi. se fosse um zumbi, se o zumbi tivesse uma aura. Mas o zumbi ele não tem ki. Ele tá morto. Porque ele tá morto. Mas isso é uma coisa. De você acredita que seja uma coisa viva? Poderia ser um objeto que tem. É, eu pensei a jarra lá das almas, né? Pensei poderia isso. Ser um objeto. Tipo assim, o objeto, beleza. Você não sente o objeto, mas ok. Mas as almas ali dentro, você porque sente vai, energia. Vai, porque vai que é um objeto com consciência também. Tipo, um objeto inteligente, tipo a mãe do Griel. Porque... inclusive agora o Arkham é inteligente. Não que seja ele, muito né? inteligente. Mais que você, né? Inclusive, mas eu não me comunico, não na história que a gente, na história que a gente ouviu do Neuron lá, no Primord lá, o, meio que o Jao chamou ele, né? Alguma coisa chamou ele. Então alguma coisa tem. Sim, sim. Tipo isso. Assim, a ligação que você faz é bem óbvia, bem por aí. Pessoal, eu sinto vindo de lá ou eu consigo de dentro? De dentro mesmo. Enquanto ela fala, eu coloquei meu punho na mão, na boca dela. Pessoal, filha da puta! Tira a mão de mim, rapaz! Oxi, não, espada de glória, você perdeu. Uma... Na verdade foi a parte de baixo da espada, né? Ele falou, assim, deixar você viver porque foi ligeiro. Tira a mão de mim, rapaz! Dá, assim já corta aqui. Já vira o Coringa. Porque é tão sério. Tem que ouvir mais. Ave Maria. Ai. Opa. O que aconteceu com esse cara? Não sei. Enfim, descobre o que aconteceu com ele. Eu tô sentindo as coisas vindo daqui dentro. Ou seja, vamos nos preparar que o Neron tá aí dentro com mais gente. E vou falar pra vocês. O nível de energia aí dentro tá preocupante. Não tem só o Neron. Você não quer abortar, não? Escuta, não tem só o Neron que tem um poder que supera o nosso, não. Tem outra pessoa. O Neron é mais forte que a gente? Bem mais. Ô, Murray, eu acho que o X1 não vai rolar, então não. Ia falar não, mas talvez seja melhor um ataque em grupo aí. A gente ajuda você de qualquer jeito. Manda um discurso motivacional aí agora. eu fico olhando pro Griel, tipo... Pô, o comportamento dele tá parecendo um animal. Parece a Kyra quando foi retardada. É verdade, idêntica. O que tinha acontecido com a Kyra mesmo? Não lembro. Ela perdeu a alma. Na verdade, o cérebro dela foi fragmentado. O bagulho do cérebro dela. Ele tá parecendo. Falou, tem mais gente ali. Então consegue. Três pessoas a gente já sabe quem são. É metajogo falar que parece a Kyra? As atitudes desse? Então... Não. Foi um, tipo, parece a cara que tá retardado. Tem três pessoas ali que a gente sabe quem é. Vê o que ele tá pensando que põe essa mão na boca. Meus filhos. Verdade. E o meu pai. Mas acho que seus filhos não seriam uma presença tão detectável pra Toph, seria? Na verdade, eu saberia se são, porque eu senti eles uma vez, eu acho. Foi. Tem quatro eles, pessoas, né? Lá. Uma vez. Poderia equivalente ao nosso. Não sei se a gente ouviu isso. Numa das visões do Murray, tipo. Eu não lembro. Não lembro. A gente é Deus. Mas cara. Assim, eu poderia sentir. Se eu subir algo próximo, não, porque já que são filhos do Murray, a energia vital do Murray tá neles. Então eu conseguiria sentir se tem um resquício do Murray lá dentro. Certo, mas não, você não sente. Comecei a fazer xixi no laguinho. Eu tô tentando ler os pensamentos. Um deles é meu pai. Um dessas energias que seria equivalente a nossa é o meu pai. Eu virei assim, você falou. A gente vai ter testes reflexos. Até chegar no teste reflexo. Sempre pro destreza. Tá com vontade, hein? Quanto que é a dificuldade pra resistir ao seu mijo? Tomou uma mijada. Eu não sei. É um ataque à distância. Ataque à distância. Vixe, tô acerto. Vamos ver aqui, ó. Crítico, olha lá, 20, ó. Usa luck, caralho. Que isso? Vamos ver vocês. Dá aquela mijada aí, ó. Mas como é que o mal morreu, rapaz? Nem te conta. Passa aquele jato na orelha. Gritou ao jato, eu achei que fosse o jato de porra e era a porra do jato. Caralho. Eu vou me aproximar do Griel calmamente. Uhum. Aí eu tenho que tocar nele, né? E aí então. Melhore, amigo. Restauração. A restauração maior, porque eu acho que isso resolve. É, espero que sim. Resolve. Resolveu. Você olha você com o pinto na mão, mijando pra tudo pra cima. A Cieira. E o Celerinho com a mão no seu ombro, te dando apoio moral. O que, que eu perdi? Eu perdi da dignidade. Dignidade. O que, que aconteceu lá? O que, que eu lembro? O que, que eu sei? Viu? Você foi atrás do bicho. Você lembra que você foi atacar o Cabecinha e numa rodada ele fez 3 magias. Eu cheguei perto dele, ele fez uma par de magias. Se eu vi direito, ele... Eu, bom, passei por um portal. Eu já vi ele fazer essa magia de se multiplicar. Reflexo, sim. Não, é, ele fez cópias dele mesmo. Enquanto a gente tá conversando, eu tô me curando. E ah, e ele fez alguma magia comigo. Você é qual? Porque duas magias. Ele fez alguma coisa que deixou sua cabeça atordoada, zonza. É. Teve alguma coisa que me atordou e teve. Ele tem, o idiota tem que me prender, não deu muito certo. Que bom, né? Ainda bem que foi você. Porque se fosse outra pessoa, eu estaria presa ainda. Então, mas uma coisa eu posso dizer pra vocês. Eu acho que se a gente pular naquela Mondega, a gente transforma ela em pedacinhos de carne, viu? Quem que é o Mondega? O bolotinho que eu cheguei, tentei pegar. Porque assim, eu senti que quando eu cheguei muito perto, ele não pôde fazer muita coisa além de redonda, desabilitar. Entendeu? Se ele pudesse fazer alguma coisa, concorda comigo? Entendeu? É tipo um beholder com braço e perna sem os olhos extras. Tentando imaginar como seria isso, mas... Não. Uma bola de futebol. Você quer tirar? Você já chutou uma bola de futebol? Magibol. Imagina um behold com pernas e braços só e 2 olhos. Tá. Com uma boca. Olha aí. Bizarro, mas foi ele que te atacou? Foi. Mas eu tô tentando entender qual é a ligação dele com esse local. Por que ele fugiu? Porque o Briel não é. Eu parei de fazer pergunta lá no cu, mas se quiser voltar para as perguntas. Não, talvez seja importante, porque tem uma pessoa tirando raios de runa lá de dentro. Viu um raio de runa lá dentro? É, olha o falecido aqui. Inclusive, ó, eu acabei de falar quem tá lá dentro. E eu, dá licença, que eu preciso fazer pipi. É que o Grial tava atordoado. Eu acabei de fazer, fica à vontade. O Grial fez a vontade de todo mundo. E parece que o Nerão tá dentro do palácio mesmo. E é pra lá que a gente vai? Ah, a gente tem que ir. O ponto fraco do Nerão. Isso. Pra motivar uma daga. É uma adaga. É verdade, agora que o Ariel parou de comer a adaga, eu vou analisar a adaga. Ok. Você saca a adaga, ela é uma adaga comprida, assim. A lâmina dela é uma lâmina de 2 gumes, um triângulo reto. Ok. Certo? Com aquele canalzinho no meio pra fluir o sangue. Não, pra escorrer o sangue mesmo, certo? A guarda dela são como se fossem 2 asinhas de morcego. Uhum. Tá? Tipo a daga do... Assim. Que o Saga usa pra tentar tipo matar a daga do Saga. Bem parecido, é isso. Bem parecido com a daga do Saga. Bem parecido. Tá? São 2 asinhas de morcego, lâmina pra cima. É idêntica, por isso que eu falei. É as de morcego dele também? Não faço ideia. Não, eu nem sei qual que é. É a asinha, né? Ah, não, essa é umas 2 asinhas de morcego, certo? O cabo. Ele é um cabo redondo. Tá, tem um, como se fosse um fio de cobre. E o pomo, no pomo dela tem uma ônix. Ok. E a daga inteira é violeta. Violeta? Sim. Não entendi porque tentou comer. O bagulho brilha aqui só? Né? Violeta essa daga. Violenta. Violenta. Inteirinha violeta. Legal. Vai falar pro Gabriel também um negócio? Ah, é, a gente tem um negócio, um enigma, Gabriel. O enigma que o cara falou Happy God ali. Ó. Oh. Gente, beleza. Eu sei que vocês estão. É igualzinha, só que a asinha é morcego e virada pra baixo, virada pro outro lado. Eu sei que vocês estão preocupados com o enigma, mas gente, eu tô sentindo o Neron ali dentro, gente. Então, a gente tem que se preparar. Exatamente, tem que tentar decifrar o enigma pra usar isso a favor. É. Então, mas. Eu sei, mas assim, não tem só ele ali, né? Ah, não, mas... Isso aí, acho, não vai sair ninguém. Gente. Então. É, então. Vocês falaram que tinha um... Como que é? Almôndega? O que é uma almôndega? Ah, eu já sei o que é. Não, eu já sei o que é, eu lembro. Quando a eternidade me deu o vislumbre. Eu sei. Inclusive, parece ser muito bom com o manjericão. É um taconhaque. Ah, isso eu conheço. Eu estive na mente da top. Boa. Bom... Última ação pra gente finalizar, então. Vamos fica parado aí pra desvendar um pergaminho, vão entrar. O que vocês vão fazer? Eu primeiro entro. Talvez seja melhor, na minha opinião, decifrar o enigma antes pra gente ter uma carta na mão. Com certeza. Sim, pra saber já o que fazer. Eu falo assim, ó, ô Sabininho, quer saber a história disso aqui? Eu gostaria. Mas não tem pessoas. É só pessoas? Só. E importantes. Recuperei um. Mas é importante pra quem? Pro universo. Tá abrangente, né? Por isso que eu já tentei usar isso com pessoas tipo comuns e não dava certo. Que droga. Tem que ser literalmente tipo heróis, vilões. Neron não é vilão? Não é, mas isso não é. Na teoria, o Neron é um herói. Não, mas tipo, isso não é. Na teoria, o Neron é um herói. É uma biografia, né? Isso é um enigma. Que droga, achei que você andava com itens. Vocês não podem esquecer que o Neron ele nunca foi isso aí que ele é. Ele já foi um. Não, no máximo eu saberia, tipo, quem criou isso? O cara. Mas será que foi ele que criou? Acho que sim, porque falou assim: use a favor. Como assim, use a favor? Não, use como uma arma, né? Ele recitou isso, né? Ele recitou isso daí enquanto ele tava afundando e entregou e falou, aqui tá o ponto fraco de Neron. Ah, não, ele recitou. Daga, tá, então esquece isso. Ah, você quer que eu saiba da daga. Isso. Achei que era da história. Não. Por isso que eu falei que você vai saber com o Neron. Não, foda-se, é um enigma. Enigma, a gente é inteligente. Eu tô falando da daga. Nossa, até posso, mas aí é um pouquinho desgastante. Ah, meio caro. É, você lote de nono nível. Caralho, fogo. Eu tenho que usar desejo. É. Ah, se você me quiser muito saber a história, eu posso fazer. É, eu já gastei o meu. É uma daga. Não, é um slot. É, aproveita que tá acabando a sessão. É, porque. Tipo, vamos lá, tem puta rodo, velho. Legend Lore na daga. Na daga. É. Eu tenho que ver como que funciona com itens, eu não lembro muito bem da magia. Não, mas pode vir na próxima sessão, se você quiser ver depois. Se for muito grande. É. Dá uma olhada rápida, porque eu quero saber se... Se sim ou se não. Ou se talvez. Ou se talvez. É, tem que ver um pouco antes. Essa nada foi criada por alguém? Talvez. Talvez. Aonde? Talvez. Essa daga do BG do Lemon, nasci, tô aí. Foda-se. Ela é tipo pano, não sei se já assistiu o episódio do Simpsons, do Trapo, do Morro. Que ele tem uma puta de uma história, o pano dele até virou o trapo. Virou o trapo do Mou, né? O trapo do Mou. Que o Mou joga pra esse episódio é animal, velho. Esse episódio é bom, é louco demais, cara. Tá. O Caju, caralho. A história da adaga. Dá tempo, deixa eu anotar importante, coisa importante. Dagger Lore. Dagger Lore. Achei que não ia dar tempo de fazer a adaga. Celerinho, você vê e conta ou você anima o, sei lá, o lago? Não conta pra ver, que eu te dei uma porra de um ponto, filha da puta. Não, ele quer saber se eu recito ou se eu mostro pro pessoal. É, eu acho que fica. Mas ele tem a opção de guardar mostrar, pra ele, porque né? Porque se a gente contar, pode ser que existam pessoas ouvindo, acredito eu. É, melhor eu mostrar. Tá. Tipo assim, mostrar. Se quiser, a gente interliga as mentes e só a gente sabe. Exato, exatamente. Não, sem entregar as mentes. Não, desse tipo, sim, não desse tipo. Você faz uma projeção na mente de cada um e já era. Tá certo que eu vou enxergar tudo isso, mas tudo bem. Não. O meu só o meu visual. Quer dizer, áudio. O cabo do AV tá desligado. Tá queimado. Né? Bom. Queimado. O AV aí tá queimado. Eu quero fazer visualmente. Queimou o AV. Visualmente, sem interligar a mente, tá? É. Na superfície do Lago de Sangue. Emerge. Quando ele fala pra gente que ele quer contar e tudo mais, eu vou ficar olhando entre o bagulho. Tipo assim, eu tô com o pá. Eu levanto pra enxergar. E vou ver se tem alguém próximo ou se o cara. Ah, não, ele morreu, tá certo. Mas se alguém próximo tá vindo, tá prestando atenção, sei lá, o Mondega apareceu. Então tô com a percepção ligada. Ok. Você sente um poder equivalente ao de vocês. Próximo, mas parado. Parado, é o que importa. Não, mas tá prestando atenção no que a gente tá fazendo, isso é fato. Não tá ali. Próximo assim, tipo uns 300 metros. É o bicho. Dentro do palácio, parado. Então não é alguém que tá próximo ali pra ver. Não, mas qualquer criatura, às vezes um voando. Passou um peixinho de três olhos no lago. Eu dou um soco. Um carro. Ainda bem que o Grião não é mais burro, senão ele comia. O lago mostra pra vocês, né? Aquela animação, tipo Pantera Negra, né? Vocês veem um sol que diminui e esfria. até caber na palma de uma mão. Vocês também veem um cometa passando próximo a um outro sol. E aí vocês veem o Rizar capturando esse cometa com magia. Levando esse cometa até esse sol pequeno que cabe na palma de uma mão. Ele tira do seu manto uma bigorna mágica. E ali ele coloca o material daquele cometa e usa não o calor, mas o frio que emana daquela estrela, que cabe na palma de uma mão, para forjar a adaga. Ele forja essa adaga e acaba a história da adaga. Legal. Vamos descobrir a história desse cara, porque, pô... É uma estrela que emana... É o irmão que a gente matou. Frio, não tá calor. Não é outro dia que você conhece um cara que foi forjar uma adaga numa estrela. É um negócio que foge, assim, das leis da física. Ah, o Gaka faria isso. E um Gaka é um cara que você encontra em qualquer esquina. É, atualmente sim, porque o bicho tá aparecendo, tá com foto, parece que pipoca. Teste de arcana. Passaram. Vocês sabem que um material específico chamado de ferro frio é capaz de ferir alguns tipos de criaturas místicas. E pelo que vocês acabaram de testemunhar, talvez vocês tenham nas mãos de vocês a adaga feita do ferro mais frio que existe no universo. O cometa e o negócio sendo forjado numa estrela que não emite calor. Uma estrela morta já. Que emite frio. Né? Tipo uma anti-realidade. É uma estrela voltando no tempo. Uma estrela voltando no tempo. Isso aí, em vez de ela emitir o calor, tá puxando. Exato. Nossa, que descrição perfeita. Resolve. Né? Ela vai explodir então, né? Tipo isso. Não fica perto. Daqui a uns bilhões de anos ela explode de novo? Ela nasce. É tipo isso. Tá? É um material, um negócio feito pra ser inquebrável. E pra ferir seres místicos. É isso. Fim da sessão. Okay. Vocês vão entrar no palácio ou vão ficar por aí? Vamos deixar que a gente já se prepara. Ok, então fim da sessão. Ok. Espero que vocês tenham se divertido. Eu fico pra caralho. Griel, filho da puta, revelou o poder do meu bichinho. Você usou o time stop? Não. Ele faz 3 magias por turno. Ah, já é? Se preparem. Ou melhor, ele faz magias triplas. Já sabemos quem é que vai tomar a mesma magia. Estejam cientes disso. Né, Bredão? Hã? Já sabemos quem é que vai tomar a mesma magia do que eu. Quando ele mandar uma magia, pode crer que vem 3. Bola de fogo, pode ser 3. Bolas de fogo. Uhum. Bola de fogo da bola de fogo. É, vai ser meteoro. Da bola de amor. Não carregou. Meteoro faz 6. Bola de fogo da bola de carne. Que meu outro dado bom. Não, isso aqui eu vou jogar fora, então. Morana é uma traidora. Pode jogar. Também. Ela sofreu lavagem cerebral e passou por mutações físicas, por isso é uma alfa negra. Mas ela ainda não sabe que é traíra. Quando ela ouvir a frase, Morana Chale Bia Fefel, Morana Hora de Matar, ela recuperará todos os PVs, slots, 0 exaustão e ataca o grupo com tudo que tiver. Nesse estado ela rola tudo com vantagem e com mais 4 de bônus. A CD das magias aumenta mais 5. Divirta-se. Divirta-se batendo nos seus amiguinhos. Bom, esse negócio das pedras únicas pode deixar na pastinha de coisas comuns. Que cartinha aí? Não. Não. Você quer levar e pôr na sua pasta ou você vai deixar aqui? Não, deixa o dinheiro. Não, o tá atrás da pasta, viu? Pasta. Bom, eu vou falar pra você que o meu não existe mais. Esse aqui. Você já mastigou tudo a miniaturinha de papel? Eu sobrei várias e várias vezes. Ariel, você não quer levar esse trem também? Põe na caixinha, cabe tudo. Deixa eu ficar ajeitadinho. Deixa você, depois a ficha, beleza. Não, tranquilo. Tem a caixinha aqui já pra ir. Esquecer a pasta novamente, a ficha tá aí, porque senão eu esqueço a pasta e a ficha. Como é que eu vou fazer, ó? É colocar sua ficha dentro dessa pasta aqui, ó. Lembro nas. Como é que eu vocês querem folha e ficha em branco pra passar limpo ou tá do Roll20? Vai ficar com impresso mesmo? Pode deixar aqui, né? Só impresso. Quando passar de nível que mudar a vida. Tá sempre isso aqui? Tá. Hã? O quê? Então, gente, deixa eu ir nessa. Ah, eu acho que tá aí, ela. Picadinho aqui. Ah, não, brincada, é que foi feito pós. Deixa eu parar aqui. Tá, nossa, extra. Parece que tá solto. Não, parece. Não é, não. Ah. É que foi feito essa e depois foi feito uma extensão. Ah, tá. Pô,